mais breve possível. Uhum. Só pra vocês não ficarem assustados, eu costumo gravar todas as sessões de jogo. Sim. Eu costumo fazer um arquivo, guardar. Depois eu ouço tudo o que aconteceu, que eu curto pra caramba, compartilho com vocês, pra vocês ouvirem, lembrar, guardar de recordação, tá? Não estranha, não. Uhum. Não tô achando que vocês estão fazendo doutrinação, eu vou mandar pro ministro, não sei das quantas, não. Você vai mandar pra Damares. É. Ah, é. É costume. A minha elfa escolheu não usar. Depois, se vocês quiserem, nos meus jogos de domingo e outros jogos que eu faço assim esporádico, eu tenho todos eles gravados. Se vocês tiverem saco, tempo pra ouvir, eu passo pra vocês depois. Não. Hoje eu assisti vídeo no YouTube de 4 horas. É, né? A gente assiste aquelas lives da IGN, começa às 9 e termina às 3. Gente, eu tô comendo tudo, eu simplesmente peguei a minha coisa, desculpa. Normal. Escolhi meu nome, já escolhi o seu? Já. E você? Já. Ok. Um da gente se apresenta, não, acho que ele vai inserindo na história. E a ficha fica com quem? Já é com você, com a gente? Como é que é? Fica com... Não, fica com você. Uhum. Depois, se vocês quiserem, eu levo comigo. Vou botar numa pastinha ela, bonitinha. Tá? Mas se vocês quiserem guardar, levar pra casa, não tem problema não. Mostrar pros amiguinhos. Só não perder, não esquecer. Aqui eu tenho as magias traduzidas, tá, Lê? Se quiser. Uhum. Tem tudo aí. Bom. Ai, muito pouco de usar magias mais complicadas. Primeiro de tudo, vocês têm que passar por um ritual de iniciação quando começa a jogar RPG comigo. Quando começa qualquer atividade comigo. Não envolve sangue. Não. Eu só quero que depois vocês assinem minha prancheta. Ok. Olha quantos milhões de nomes eu tenho aqui. Nossa. Todos os meus amigos sempre assinaram minha prancheta. Eu guardo ela com muito carinho. Oh. Faço questão que vocês assinem depois. Deixa aqui. Tem história essa prancheta, gente. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação para situar vocês. Uhum. Tá? Bem-vindos ao mundo de Arkon. É esse mundo aqui bonito, legal. Ela conhece, né? Conheço. Esse mundo aqui ele é chamado também de Tormenta. Esse logotipo que tem aqui. Bonitinho. Tormenta RPG. Tá. Tormenta RPG é um jogo nacional de RPG. Ele começou como um cenário. Veio como um brinde na primeira revista de RPG que saiu no país, chamada Dragão Brasil. Tá? Ele veio como um brinde, tá? Um livrinho fineco assim, tá? Aí depois eles lançaram outros livros, foram expandindo. Hoje ele é um jogo próprio, tá? Completando 20 anos. Mês que vem eles vão lançar um livro básico, que é cenário mais sistema. Vai ser um livraço, um montão de coisa, né? Vai ser uma coisa incrementada, tá? Então é nesse mundo que eu pretendo que a gente jogue, tá? Que a gente situe as nossas aventuras, tá? Resumindo bastante, tá? O que é o mundo de Arthur? É um mundo medieval fantástico. Tem algumas similaridades, algumas particularidades com o nosso mundo, tá? Mas não é um mundo medieval porque tem magia, tem dragões, tem tarrasque, tem anões, elfos, fadas, tudo que vocês podem imaginar de coisa maluca tem nesse mundo, tá? Esse mundo ele tem uma característica muito marcante. Tá? Qual que é a característica muito marcante? O nome dele, Tormenta. Quando vocês olham o mapa do mundo... Vocês estão vendo essas áreas pintadas de vermelho aqui? Uhum. Essas aqui são chamadas de áreas de tormenta. Vocês, seus personagens, sabem pouco a respeito dessas áreas de tormenta. O que vocês sabem é o seguinte. Essas áreas de tormenta, elas chegaram magicamente no mundo. Elas apareceram, brotaram ali do nada. Ninguém sabe explicar o porquê. Vocês, pelo menos, ainda não sabem explicar o porquê. Tá? E assim, cresceu, começou pequenininho, se expandiu. Tá? E é um local totalmente hostil, onde tudo é vermelho. É um local que é coberto de nuvens vermelhas. Dessas nuvens vermelhas chove sangue ácido. Tá? Cai relâmpagos que são capazes de partir castelos ao meio. Tá? E chovem demônios também. Os famosos demônios da tormenta. Esses demônios da tormenta são umas criaturas tão bizarras que... Um simples olhar para uma dessas criaturas é capaz de deixar uma pessoa louca, insana. Tá batendo pinel, tantando, lelelelé, tá? Então, essa é a principal característica do mundo, tá? É essa tempestade mágica, que chove demônio e sangue ácido, que ninguém sabe explicar ainda de onde que veio, tá? E que é o principal desafio a se enfrentar. O lugar onde vocês vivem é essa região aqui do mapa, que é conhecida de Reinado. São diversos reinos, tá? Cada reino com as suas características. Depois eu vou deixar vocês escolherem de qual reino que vocês querem ter vindo, onde vocês nasceram, tá? Mas por hoje só vocês saberem que tem vários reinos aqui, cada reino com as suas particularidades. Tem um reino que é assim, mais voltado para ordens de cavalaria, né? Tem um reino que é totalmente florestal. Tem aqui um reino que é um reino congelado, chamado de Montanhas Vivantes. É uma cadeia montanhosa, tá toda congelada, que é governada por uma dragoa branca, tá? Tem um reino aqui em cima, Scar Chantalas, que o rei desse reino é um dragão vermelho. Scar, grande Scar, né? Tem uma ilha gigante aqui no famoso Mar Negro, que é uma ilha habitada por criaturas reptilianas gigantescas, que não tem nenhum outro lugar do mundo, e os estudiosos chamam essas criaturas de dinossauros, tá? Então tem essas características desse mundo. Tá. Uma outra característica desse mundo são os deuses. Eu vou falar super resumido, só para vocês terem um pequeno conhecimento, tá? Os deuses. Existem 20 deuses maiores que governam esse mundo. Por que deuses maiores? Porque tem os deuses menores, tá? No princípio de tudo, existiu o nada e o vazio. O nada e o vazio se casaram e deram origem aos 20 deuses que criaram o mundo de Arton, tá? Esses deuses são Alihanna, a deusa da natureza, tá? Que governa os animais e as plantas. Asgir, o deus sol, que governa os aspectos da luz, do dia, tá? Hainin, saúde, que é o deus dos ladrões, tá? Que muitos duvidam sequer que ele existe, mas ele é o deus que rege os ladrões. Deixa eu ver se esse cara já tá. Tá sim. Caledranok, deus dos dragões, tá? Que é um deus que retornou recentemente. Kim, que é o deus da guerra. Calmir, que é o deus da justiça. Lena, que é a deusa da vida, tá? Deusa da fertilidade, das colheitas. Linwu, que é o deus de uma região lá no noroeste, nordeste do reinado, que existia um povo num local chamado Tamurá, tá? Que esse local foi devastado por uma área de tormenta. E as pessoas desse local, elas veneram o deus Linwu, tá? Os que sobreviveram estão espalhados pelo reinado, tá? Porque o imperador deles, um dragão também, chamado Tecametsu, teletransportou todas as pessoas para fora dessa ilha de Tamurá, antes que ela fosse devastada pela tormenta. Então, nesse reino, os dragões convivem tranquilamente com os humanos ou não? Não. Não, só esse daqui. Esse aqui é bonzinho. O resto é tudo. É tudo bicho escroto. Ocorreu o resto. A luta pra retomar Tamurá, assim, com. Tirar a tormenta de Tamurá? Diversas vezes, muitas pessoas tentaram, todas fracassaram. É que eu acho que eu tinha lido alguma só história. Só recentemente teve um homem, o nome dele é Orion Drake. Ele liderou um exército de deuses menores. Foi até Tamurá, invadiu Tamurá e conseguiu destruir a área de tormenta. Então hoje Tamurá não tem mais tormenta, mas é uma zona devastada. Então, imagina que explodiu uma bomba atômica ali e devastou tudo. É assim. Nagasaki do... Exato. Do reinado. Exato. E Tamurá, por coincidência, né, ou não, seria o Japão do cenário. Nossa. Tá. Realmente temos uma inspiração. É. Exato. Mara é a deusa da paz. Tá? Deusa do amor também. Megalok é o deus dos monstros. Então tudo quanto é bicho escroto que tem no mundo foi esse cara que inventou. Culpem ele. Nimbi, esse dadinho simpático aqui. Nimbi é o deus do caos, da sorte, do azar. Muito venerado também por ladrões. As pessoas costumam dizer, quando vão fazer alguma jogada de sorte, alguma coisa, elas costumam falar que Nimbi role bons dados para mim. Tá? O grande oceano, que é o deus que rege os mares e todas as criaturas da água. O Poseidon. Ragnar, o deus da morte. Ele é um eclipse, né? Ele é um eclipse, tem um porquê. Tá? Zas é o deus da traição, é o deus serpente. que recentemente voltou ao panteão também. Thanató, que é a deusa do conhecimento, tá? A deusa que criou as escolas, as bibliotecas. É, nós é de Thanató. Que caralho, o elefante deveria ser a Thanató. É, a Thanató, o mascote. Verdade, olha que massa. Ia ser bonito, mano. Nossa, seria. Pô, vamos fazer pro kit bicho do... Eu consigo a aprovação oficial dos caras pra gente pôr isso aqui vamos até. Vamos fazer pro kit bicho do ano que vem. Né? Tauron. Não, eu vou ser brasileiro. Tauron é o deus dos minotauros. Existe um reino só de minotauros no mundo. Uhum. Tá? E Tauron, ele é uma criatura que eu não gosto. Minotauro? É uma criatura legal. É por conta do conto grego? É por causa dos contos gregos? Reinado, tem. Ah, não, eu não gosto do minotauro porque Ícaro morreu por causa dele. Minotauro, tudo. Minotauro tudo ele cuzão. Minotauro. Bom, tem os minotauros que eles são devotos de Tauron, que é considerado o deus da força, que ele prega que o forte deve proteger o fraco. Uhum. Essa proteção vem na forma de escravidão. Cara, cuzão pra caramba. Muito legal. Mas é escravidão, tipo, de chicotear, escravidão, tipo, ele cuida das pessoas desde que as pessoas sirvam ele, porque elas são mais fracas. É, ainda tem escravidão. Você não melhora, sabe? Não, é menos pior, mas não melhora. Mas dá pra você ali entender. Não, ele... Não dá pra entender. Veja bem suas próximas palavras. Você vai descobrir que o cara é recusou, você vai continuar com ele. É, tá vendo. Agora a gente outro realmente outro. Não vai ter, sabe, uma desconfiança do grupo. Ninguém vai confiar em ninguém, tá? Ninguém. Não. Tenebra, linda, fofa, maravilhosa, deusa das trevas. Linda, fofa. E dos mortos-vivos. E dos mortos-vivos, das criaturas da noite. Uhum. Alguns dizem que ela é maligna, mas uma coisa tão bela quanto a noite não pode ser considerada maligna. É o que ela costuma dizer. Né? Ela é meio neutra, né? É, justo. Tiatis, o deus da ressurreição e da profecia. Esse é uma fênix. Por isso que é uma fênix. Inclusão esse cara também. Concordo. Valkária. Mas tem. Depois de conta a história. Esse cara faz umas merda grande. Valkária, a deusa da humanidade, também conhecida como deusa da ambição, que é a principal característica dos seres humanos. Da humanidade. Né? E o Ina, esse portal mágico aqui, é a deusa da magia. É a deusa que criou a magia e distribui ela para todas as criaturas do mundo. Não gosto de Ina. Posso fazer só uma pergunta, só? Que não até precisa 20. Ser respondida agora. Ragnar e o Asgir têm alguma coisa a ver? Porque o Asgir é o sol e o Ragnar é o eclipse. Então, na verdade, quem tem a ver são esses dois, Asgir e Tenebra. Eles se odeiam. Uhum. Faz sentido. É, faz sentido, mas tipo... Na mitologia grega, de noite não rola, porque de noite a mitologia é Artemis e Apolo, né? Sim. Esses dois aqui não se bicam. Agora, esse aqui não gosta de ninguém, porque ele é o deus da morte e ele quer todo mundo morto. Ai. Capite? O deus da morte, só pra falar mais uma coisa interessante, que é uma característica principal do cenário, é assim, mostrei pra vocês o mapa aqui. O mapa, ele mostra só o continente norte. Uhum. Existe um continente sul. Acho que tem um outro mapinha aqui. Eu tenho um mapa. O primeiro mapa de Tormenta que foi publicado. Esse aqui. Vocês estão nesse continente aqui, ó. Existe o continente sul. Laminor e Hemenor. Sim, os nomes são bestas. Hemenor e Laminor. Ah! Tá. Esse continente sul que existia aqui onde está vendo Harnack, isso aqui era o antigo reino dos elfos. Os elfos, eles tinham um reino aqui. E era cheio de reinos humanos aqui também. E aí um dia os reinos humanos quiseram fazer um tratado com os elfos. Ou elfos, vamos ser amiguinho? E os elfos viraram para os humanos e falaram: ah, vão caçar sapo com bulldog por aí. Queremos saber de vocês não, some daqui. Né? E eles ficaram de briguinha. Né? Famoso Brasil em 1500. E aí, os goblinoides que existiam aqui, e quando eu digo goblinoides, são orcs, goblins, hobgoblins, bugbears, ogro. Então, compreendemos. Todo esse bando de bicho com nome feio, né? Eles se juntaram, destruíram o reino dos elfos, destruíram os reinos dos humanos, e eles formaram uma aliança negra aqui, chamada Aliança Negra, tá? E essa aliança negra, ela já tá invadindo aqui. Já tá chegando ou ao seja, norte. A gente tem as tormentas e a aliança negra. Exato. A aliança negra, quem que fundou a aliança negra? Foi um general bugbear, que tem uma profecia que diz mais ou menos assim, quando a sombra da morte cobrir o disco prateado, terá nascido o arauto da destruição. A Foice de Ragnar. Ragnar, Deus da Morte. Seu nome será cantado por uns, amaldiçoado por outros. O sangue tingirá os campos e a batalha tomará tudo e a todos, até que as flechas de fogo sejam disparadas, rompendo o coração das trevas. Tem uma profecia que canta, né, narra o nascimento desse cara. Esse cara, ele é um general bugbear chamado Thor Ironfist. Ele é um bugbear gigante, ele tem 6 metros de altura. Ele saiu unindo todas as tribos de bicho feio, devastou o continente sul e está invadindo o continente norte. Ou seja, muita coisa legal aconteceu, deu um ótimo lugar pra se viver. Tem uma, né, campanha que é tipo, a gente contra a Aliança Negra, só que a gente fez o contrário. A gente criou personagens da Aliança Negra pra destruir o reinado. O próprio Jogos Vorazes, né? É, né? Sim, é o próprio Hunger Games. É o próprio Hunger Games. Ou seja, tem a flecha de fogo. Tem a flecha de fogo, que eu já li, é show de bola. Sem spoilers. Muita coisa pra vocês conhecerem. Bom. Eu tô falando sério, como você ouviu. Aqui, gata. Obrigada. Eu sou um pouco desastrada, talvez. Ah, só um pouquinho. Enfim, é nesse mundo que vocês estão. O mundo de Arton. Também conhecido como mundo de problemas, como vocês puderam ver. Né? E eu só citei alguns poucos, né? Tem muito mais problema nesse mundo. Obviamente. É, deve ter guerra civil. Tem algum problema político também, não, com toda certeza. Não, no mundo tão vasto assim, se não tiver problema político, não é um mundo. Só tem desgraça, né? Bom, e a gente tentando sobreviver. E vocês têm que sobreviver a isso. Enfim. Vocês estão nesse mundo. O que eu faço se eu morrer? Hã? O que eu faço se eu morrer? Outra ficha. Ah, tudo bem. Ou seu personagem pode ser ressuscitado. Por favor, me ressuscitem que eu gosto desse. Existe ressurreição aqui. Existe um deus que é da ressurreição. Mas, tipo, tem um número limitado de vezes que você pode ser ressuscitado. Depende da situação, sim. No D&D também tem desejo? Tem. Dá umas merdas isso daí, mas tem. É que no 3D, nossa, a gente fez uma bagunça com isso. E dá só da merda isso. Bom, enfim. Vocês estão nesse mundo de arte, tá? No ano de 1410. Whatever. Tanto faz. Vocês estão no ano de 1410, vivendo nesse mundo, tá? Eu imagino que vocês já se conheçam, para facilitar a união do grupo. Estou certo? Talvez. De onde vocês se conheceriam? Qual seria o elo entre vocês? A gente já pode ter trabalhado junto em algum... Vocês podem ter trabalhado junto, vocês podem ter crescido junto, vocês podem ter simplesmente se conhecido na estrada há pouco tempo. Ou a gente se encontrou numa taverna. Se encontrar numa taverna. A gente podia estar indo pro lugar que a gente tá indo e a gente se encontrou na estrada. Sim, na estrada. Pra facilitar a chance de sucesso, a gente decidiu se juntar. A gente falou, bora lá. É, eu cheguei e falei, você tá indo pra outro lugar? Eu também, então perfeito. Bora. Bora. Fechou. Isso aí, então, fechou. Okay. É, até pra a gente não ser tão próximo assim, sabe? É, mas não tão distante também. Então, é um cálice do Spectre. Não próximo, não tão próximo, mas tão próximo assim. Vocês então estavam viajando para uma pequena comunidade agrícola no reino de Samburdia. Depois eu vou mostrar para vocês no mapa, não se preocupem com essas coisas por enquanto, tá? Vocês estavam viajando para uma comunidade agrícola no reino de Samburdia, tá? Onde vocês ficaram sabendo que ia ter um evento agrícola. Tá, uma feira anual, vocês estão na época de colheita, tá? E esse vilarejo, ele costuma fazer uma feira agrícola e atrai diversas pessoas da região, tá? E nessa feira agrícola, além dos bens locais que são plantados e produzidos ali no reino de Samburdia, que é conhecido como celeiro de Arton, porque nesse reino é o local onde tem a maior produção agrícola, né? Ele exporta todos os bens de consumo pro mundo todo praticamente, né? Além de ter os bens comuns desse local, tá? Como rola muito dinheiro ali, eles conseguem trazer muitas coisas importadas, tá? Inclusive algumas frutas exóticas que vêm de outros reinos que ficam beirando aquela região que eu falei para vocês das Montanhas Uivantes. Algumas frutas de clima frio, tá? Que são bem famosas, bem raras e bem cobiçadas por todos, tá? E assim, atraídos por essa feira, por essa expectativa de ver essas coisas diferentes, ter um pouco de aventura, tá? Vocês rumam em direção a essa cidadezinha, tá? De Tyr, que fica no reino da Samburja, já quase chegando numa cadeia montanhosa que é chamada de Montanhas Sanguinárias. Olha que nome, show. Não, é só coisa legal só nesse mundo, né? Que nome top, né? Beleza, e aí vocês acabaram se conhecendo na estrada, dividindo fogueira algumas noites, e aí passaram a viajar juntos, tá? Vocês conhecem pouca coisa uns dos outros, mas tá? Mas a gente deveria saber os nomes uns dos outros. É, com certeza. Provavelmente a aparência. É o que eu ia pedir agora. Então, como vocês já se viram, já conversaram, estão viajando juntos há alguns dias, né? Sim. Por favor, descrevam, digam os seus nomes, descrevam como vocês não, são. Pode começar. A pessoa de sociais começa. Nossa, tá bom, então, isso é discriminação, ok? O Ladino que focou em sociais aí. Sim, meu nome é Sky Soulguard. Vocês ainda não sabem meu sexo, mas eu sou de aparência andrógina. Da hora. Sou um personagem de pele escura, mas não tão escura assim. Não, eu digo de pele escura porque de noite dificulta um pouco pra saber onde é que eu tô. Então, principalmente a Elo, que eu não sei quem é, sente que já ouviu eu vendo ela pensar em voz alta, só que ela não tem certeza. Caramba, sinistro. Como você se veste? Mantão? Não, eu ando com uma túnica preta. Uhum. Só. Só? Só. É o que dá pra ver, né? É o que dá pra ver. A túnica cobre tudo que tá por baixo. Sim. Quem vai? Hello. Posso fazer uma pergunta? Tá 10. Nesse milhões. Caso aqui, por exemplo, eu sou meio elfa, né? Uhum. Aí, tipo... É uma orelha pontuda e outra normal. Não, então, eu queria saber, tipo... Não, com relação a, tipo... É característica, tipo, elfos, como que eles... Porque, como eu falei, eu tenho referências de mundos, mas eu não sei como eles são nesse mundo. Sim. Então... É o padrão, basicão. Elfo tem orelha pontuda. Tá? Alguns elfos aqui, eles têm algumas características animalescas, porque eles são um povo muito ligado à natureza. Uhum. Tá? É comum ter elfos que têm patinhas de coelho, por exemplo. Patinhas de gatinho no lugar de pés. Nossa. Tá? Elfos têm orelha pontuda e alguns elfos têm orelha extremamente pontuda, praticamente uma antenona. Também aquela coisa de anime mesmo. Uhum. Né? Elfos, eles também costumam ter cabelos e olhos com cores diferentes do normal. É muito comum você ver elfo de cabelo azul. Tá, elfo de cabelo verde, tá? É bem comum isso também. Tá? E no caso do meio elfo, ele vai ter todas essas características do elfo, só que um pouco menos destacadas. Né? As orelhas vão ser pontudas, mas um pouquinho menores, mais próximo do tamanho do padrão do ser humano. Certo. Tá? Meu... Só um detalhe. Quando os elfos e os humanos tentaram acordo com os elfos, e os elfos falaram, some daqui que a gente não quer conversa, a gente é melhor que vocês, tá? Isso criou uma rixa no mundo. Tá? Dos elfos e dos humanos. Então os elfos, eles são eles são super discriminados no mundo. Eles sofrem um preconceito forte no mundo. Uhum. Eu imaginei que alguma coisa tinha acontecido. Exato. Meu nome é Vipiank. Não tem sobrenome. Eu sou bem na minha, mas eu aparento ser bem tranquila, tipo, sempre de boa, relaxada, assim. É uma pessoa que tranquilamente você não pensaria que, tipo, tem qualquer coisa por trás. Uhum. Mas eu gosto de usar um capuz, exatamente pra esconder os meus traços mais élficos. Certo. Eu tenho cabelo platinado, pratão mesmo. Assim. Que da hora. E na lua, assim, se você prestar atenção à noite, ele resplandece. Meus olhos são violetas. Nossa, que da hora. A minha roupa é como eu uso capuz, né? É uma capa roxa. E por baixo um vestido, sabe, daqueles gregos, só que verde. Certo. Um cordãozinho na cintura. É isso. Massa. Bem, eu sou um humano mais ou menos esguio, assim, alto. O nome dele é Melian Purple. Ok. Purple é roxo em inglês, mas eu não sei pronunciar. Tá certo. Purple. Melian Purple. Ele tem uns olhos roxos, diferente do. Uma cor exótica, assim, cabelos castanhos, pele clara, meio bronzeada, assim, mas não muito bronzeada. Eu sou bem branquinha, tá? Ele usa uma, meio que uma capa roxa, assim, umas luvas roxas, tipo, duas luvas roxas, botas roxas, uma camiseta branca e uma calça branca. Tipo, e ele tem o hábito de ser um pouco, um tanto quanto snob na pose, na postura dele. Coluna reta, nariz meio levantado. É o próprio Doutor Estranho. É. Da hora, da hora. Bom, muito bem. Tem mais gente com vocês, tá? Que se afastaram um pouco na viagem que vocês estão fazendo agora. Ficaram um pouquinho mais pra trás, se distanciaram um pouco de vocês. Mas tem mais gente acompanhando vocês. Já sabemos até quem é. Né? Não que ele esteja por... Ficaram um pouquinho pra trás, daqui a pouco chega. E assim, vocês estão numa estrada. Viajando do norte em direção ao sul, tá? No meio de inúmeras plantações que existem nesse reino. Tá? Você já tem um pouco de intimidade entre si, mas não muita, tá? Então, um pouco desconfiados entre si uns dos outros, tá? E esse local que vocês estão é um local que tem um clima extremamente agradável, tá? É um local de clima quente, tá? Porém, o tempo todo sopra uma brisa fresca, tá? Que vem dessas montanhas sanguinárias e que refresca vocês, certo? Principalmente ao cair da noite. Tem muita plantação de tudo quanto é tipo de vegetal que vocês podem imaginar. Trigo, milho, arroz, cevada, né? Todos os tipos de grãos, leguminosas, né? Muita coisa nesse reino. É um reino muito fértil, tá? E vocês estão indo do norte para o sul, certo? Já chegando próximos de um vilarejo, onde vocês pretendem possivelmente acampar, porque o dia já começa a findar. Já está começando a querer escurecer, tá? As estradas nesse lugar são estradas tranquilas, não tem muitos registros assim de assaltantes, tá? Não tem muitos registros assim de ataques de monstros, tá? São coisas bem raras nesse lugar. Vocês estão num local relativamente seguro em comparação com os outros reinos, tá? Apesar de estar próximo das montanhas sanguinárias, tá? É um local relativamente seguro. Então vocês estão viajando tranquilamente ali, de boa, tá? No meio de uma plantação de trigo alto, tá? Em algumas acres atrás já foi colhido o trigo. E ali vocês estão passando numa região que ele está para ser colhido a qualquer momento, pelos próximos dias, tá? E vocês estão numa estrada, que é uma estrada de terra batida, tá? É uma estrada bem movimentada, que passam carroças, cavalos por ali. Então o solo ele é bem socado, tá? Não é uma estrada poeirenta. E a estrada ela faz uma curva. Uma curva assim, para a esquerda, no sentido da direção leste, tá? O sol ele já está bem baixo à direita de vocês, já quase sumindo, tá? E quando vocês estão chegando próximo dessa curva, vocês escutam um ruído, tá? Vocês escutam um barulho. Então eu vou pedir para todos vocês jogarem o primeiro teste de vocês. Vai ser um teste de percepção. Então o que vocês vão fazer? Pegar um D20, podem forçar na caixinha aqui à vontade. Não quero ficar com esse daqui. Tem dadinhos de monte. Eu tenho até mini dado. Oh, que fofo! Entre outras coisas, eu sou colecionador de dados, tá, gente? Então vocês vão jogar um D20. Você pegou o purple. Não é purple, mas... Vocês vão jogar um D20 e vão somar o bônus, o modificador de sabedoria de vocês. Ok? Se vocês tiverem proficiência em percepção, perception, quer dizer, quase que vai o celular pro chão. Se vocês tiverem uma bolinha pintada aqui na perícia percepção, então vai somar o modificador, o bônus de proficiência também. Ok. Tá? Que vocês já vão ter deixado somado aqui nos que vocês já têm. Tá? Então vocês vão fazer esse teste, pode jogar. A dificuldade desse teste é 10. Ou seja, vocês têm que tirar 10 ou mais. 10 é o número alto, igualou ou passou, vocês passaram no teste. Tá? Foi. Caramba, você não tem nenhum mais dois aí? Eu tenho um menos um. Tirou 20? Tirei 19. Oh. Tirou um 20 natural aqui. Isso é muito bom. Tá? Bom, me ajuda a lembrar os nomes. Melian Purple Rain. O Melian Purple. Que tá lá de boa, em cima de vocês todos sem cavalos. Ou alguma outra montaria exótica que vocês prefiram. Avestruz. Tão exótico assim. Nossa, você realmente é bem imponente. Pode ser um avestruz ou pode ser outra coisa. Pode ser um trobo. É que eu tenho uma raiva que às vezes tipo ele caía e não conseguia levantar, mas... Pode ser um trobo. Pode ser um trobo. Um trobo, pra vocês que ainda não conhecem. Arcanine. Eu quero um Pokémon. Então, eu queria poder pegar minha Ninetale. De Alola ainda, aquela aí. Um trobo. É esse bichinho aqui, ó. É o famoso pássaro boi. Ele é usado como montaria e como gado, como carne. É que no manual ele tinha uma regra de caso ele caia, tipo, não caia, mas quando ele tem que fazer um teste pra levantar... É difícil levantar esse bicho. Você tava frustrado. Exato. Bom, você tem um trobo de montaria. Eu tenho um cavalo mesmo. Né? Cavalo mesmo? Pode ser um pônei se você quiser. Pode ser um tem cavalo? Tem alguma outra montaria exótica que eu posso usar? Um cervo. Um pônei? Eu quero um cervo. Um cervo? Tipo ontem. Eu quero. Pode ser um cervo. Ok. Eu quero um pônei. Ok. Um cervo e um pônei. Que legal. Que divertido. Mas que trupe estranha. A gente tem um pônei. Bem estranha. E um trouble. Maravilhoso. Bom, ok. Então vocês estão montados nos seus bichinhos fofinhos. Uhum. Tá? E aí vocês escutam um ruído, né? O Melian, ele tá distraidão, olhando o pôr do sol lá, tá nem aí, né? Quando vocês dois notam um ruído estranho na frente, tá? Você consegue perceber que tem um ruído, tá? E parecem ser gritos. Seguido desses gritos, você ouve golpes de alguma, algum tipo de pancada. Sim. Mas você não consegue distinguir que tipo de grito que é. Você consegue. Tá? Você ouve, por causa do 20 natural, vou dar um bônus. Você ouve golpes que parecem ser golpes de chicote, tá? E os gritos, entre uma ou outra palavra que você não consegue reconhecer, você escrita de gritos: anda, seu imprestável, tire essa carcaça daí, ande logo, faça algo, tá? Seguido do estalar de chicote, blá, blá, blá. O que vocês fazem? Como eu não consigo reconhecer, eu me aproximo pra verificar. Ok. Vai de cavalo? Vai sem cavalo? Não, eu desço do meu cervo. É, ok. Vai de cervo. E eu dou passos silenciosos, tentando não ser notado. Ok. Joga então furtividade. Furtividade é stealth. Uhum. Tá? Então você vai jogar destreza, se você tiver proficiência. Você soma proficiência. Okay. Que já tá somado aqui, já vem automático. Então joga furtividade, stealth. Só jogar? Só jogar o D20 e somar stealth. 10... Mas... Eu não tenho stealth. Não tem stealth? Não. Então você vai somar só o seu bônus de destreza. Mais 2. Então deu 12. Ok. Bom. Tutorial de mestragem. Tá? Isso é uma aventura que eu escrevi. Sim. Milhões de anos atrás. Tá? Isso aqui tem um roteirozinho pra eu seguir. Das coisas. Tá? Isso aqui tem um começo... mais ou menos um meio e mais ou menos um fim que vocês vão ter a oportunidade de modificar conforme as ações de vocês. Uhum. Tá? Então é basicamente isso. Essas fichas estão desatualizadas porque isso aqui é a terceira edição. Vou pegar a ficha do cara pra matar, tá? Bom, você tirou 12 no seu teste, yep. Certo? Vamos ver qual vai ser o valor de percepção da figura que está logo adiante. Cadê, Lu? Você não é você. Não você, é você não é você. Não é você, não é você. É você. Não, acho que é você aqui mesmo. É você aqui mesmo. Perception. Ok. Então eu vou jogar um teste. Uhum. 16. Ok, você tirou 12. Uhum. Eu tenho... mais um ainda. Então eu tirei 17. Tá? Normalmente isso aqui, se eu quiser, eu posso jogar escondido sem vocês verem. Ah, né? Mas você tá fazendo uma mesa limpa. Eu tô fazendo o que a gente chama de jogar os dados abertamente. Jogar aberto. Uhum. Tá? Por que isso? Porque... uma que vocês não verem as anotações, não tomarem spoiler. Perder a graça. Tá? Outra que às vezes eu posso, sem querer, jogar um dado aqui, tirar um valor alto, matar um de vocês... momento que não deveria acontecer. Sim. Então você mente o número. Então, pra evitar esse tipo de coisa, o mestre costuma jogar escondido atrás do escudo, que é essa coisa simpática aqui. Tá? Mas se quiser jogar, pode jogar aqui. Fica tranquilo. Não. Que é essa coisa simpática aqui, pra manipular os resultados dos dados. Além disso, atrás no escudo, é uma porção de tabela que o mestre usa pra não ter que ficar olhando no livro toda hora. Sim. Pra isso que serve isso. E é bonito pra caramba também, né? Olha que coisa linda. A arte é incrível. A arte é demais. São cachorros? É. Não, são kobolds. Ah. Jefferson, uma dúvida aqui. A gente poderia ter atribuído alguma arma a gente no momento ou não? Sim. Quando a gente se descreveu? Sim. Sim. E nós vamos considerar que vocês têm isso. A gente só não colocou na ficha por enquanto, mas vocês estão tão equipados. Tá? Tem vocês têm armas. Fiquem tranquilos. Eu tenho até cavalinho. É. Eu tenho até ponezinho. Quer dizer, cavalo trobo, que tem, né? Um cervo. Cervo. Né? Não, vocês têm um equipamento basiquinho, assim. Não se preocupa com isso por enquanto, não, pra gente não ficar perdendo muito tempo com mecânico. Mas vocês têm as coisas de vocês, sim, tá? Bom. Vocês veem, então, o... Ou a... Que é andrógeno, né? É andrógeno. Chamamos de... É, chamaríamos de X. Por X. Enquanto. O A entre parênteses, ou A, O entre parênteses de X. Não, pode falar O, mas eu não vou revelar ainda se é O ou A. Vocês veem X. Ou no sentido de ser humano, de ser... Não, é humano. Ah, ou no sentido de ser humano, então. É, ou no sentido de ser humano. Vocês veem X, então, descendo silenciosamente de seu cervo, indo na ponta dos pés em direção à curva. Quando vocês dois, sem necessidade de teste, ouvem um grito vindo de além da curva. Alto, quem está aí? Nossa, mas eu falhei. Você falhou. Não. Você tirou 12, eu tirei 17. Sim. Então o cara, ele ouve você. Alto, quem está aí? Você escuta uma voz rouca, tá? Uma voz bem grave, berrando. E quando essa voz berra, vocês notam que tem dificuldade para fazer o som ficar bem audível. Parece que essa voz não tem muita força. Alto, quem está aí? Quem se aproxima? O que vocês fazem? Vocês podem fazer qualquer coisa. Eu respondo com o meu nome. Eu responda. Tenho que interpretar? Por favor. Sou Sky. Quem responde? Ah. Aqui vem, Sky. E por que vem tão sorrateiramente? Apenas pretende me assaltar? Apenas desejamos passar pela curva. Ouvi uns barulhos e decidi verificar o que era. Ah, bom, já vou lhe avisando que se você pretender me assaltar, meu guarda-costas está preparado aqui. Não se preocupe, eu também estou. O quê? Lê só ali no outro. Então, se aproxime. Devagar. E eu continuo com passos... Um pouquinho mais rápido do que da última vez. Certo. Pra poder perceber quem está na curva. Vocês fazem o quê? Eu permaneço observando o que está acontecendo e deixando o Sky se foder lá, porque... porque eu prefiro não me intrometer. Eu desço do meu trobo e vou andando calmamente assim atrás dele, não atrás, tipo, a uns 5 passos. Um pouquinho mais afastado. E também pra ter certeza que... Eu vou poder dar algum auxílio de fora, caso certo. Necessário. Mas meio... É, galera, sabe? Devagarinho. E eu não tento esconder ali a minha pessoa. Ah, desculpa, pisei em alguém. Não. Bom, vocês então vão indo. Você é o primeiro que atravessa a curva. Logo em seguida, vocês vão chegando devagarinho e veem o que está acontecendo ali. Tá? Vocês veem, tem uma carroça parada no meio da estrada. Tá? Essa carroça... é puxada por um cavalo. Tá? Diante desse cavalo tá um velho. Tá um velhinho mesmo, bem arqueado, tá uma barbona comprida, cabelo grisalho compridão, uma carecona aqui no meio. Tá? O velho é todo cheio de verrugas, né? Um velho. Um velho caquético. Ele tá com um chicotão na mão. Tá? E olhando na direção de vocês com o chicote assim, todo desconfiado. Joguem um teste de percepção. 15. 14 não. Bom. 13. 8. É. Você mas não precisa... 8 mais. Mais um. Sabedoria. Mais 2, 10, tá? E aí você vem aqui e procura percepção. Você não tem? Então não soma. Bom, então. Deu 10. 10, 10 é suficiente. Vocês veem esse cara, esse velho ali. Chicote assim, olhando, ele até meio, um olho meio torto assim, olhando pra vocês, né, chicote na mão, desconfiado, e aí vocês veem que tem essa carroça é um carroção, tá, ele é um tablado de madeira assim, que sobe em hastes de madeira, forma uma curva no alto, e aí tem uma lona, um tecido pardo que cobre isso daí, sim. Tá, vocês não conseguem ver o que tá dentro desse carroção, mas vocês conseguem ver o que tá atrás, tá? Porque vocês conseguem ver que atrás, do outro lado da carroça, tá? Meio que escondido ali por trás das rodas, tá? Vocês percebem um par de pés. Só que não são um par de pés comuns. Não são pés humanos. Uhum. Não são pés élficos. São cascos. Esses cascos lembram cascos de boi ou de cavalo. Ok? Ok. E paro olhando pra vocês. O que vocês querem? Não, não são assaltantes, são? De modo algum, meu amigo. Pra que tanta desconfiança, ó jovem? Obrigado pelo jovem. Por nada, mas assim se vê que a sua idade não é tanta. Ah, eu parei aqui por causa desse cavalo miserável e... escutei vocês vindo, se aproximando sorrateiramente. Achei que fossem assaltantes. Curiosos, meus amigos. Com toda certeza. Uns mais que outros, mas curiosos. Menos mal. Pedimos, inclusive, desculpas pela forma imprudente do nosso amigo se aproximar. Imprudente não, cautelosa. É, sua forma imprudente ou cautelosa, não importa. Acabou me assustando. Peço Mas tudo perdão. Bem, não tem problema. É, eu sou apenas um velho, viajante, comerciante, então todo cuidado é pouco nessas estradas. Principalmente quando a noite começa a cair. Eu peço desculpas também pela minha desconfiança exagerada. Não foi nada, todos cometem erros. Bom. Alguns menos que outros. Todos cometem erros. Nossa, de fato. Querido amigo. Bem... agora, se vocês me dão licença, eu preciso fazer esse cavalo miserável continuar andando. Vamos, animal, seu bastardo. Splá, dá uma chicotada no cavalo. O cavalo se levanta? Hã? O cavalo se levanta? O cavalo, ele tá em pé, mas ele não sai do lugar. Tá. Ok. Anda, animal. Splá. Janos, vamos. Me ajude aqui. Não são assaltantes. Venha. E aí vocês saem de trás da carroça. Minotauro gigantesco. Sabia que era um minotauro. Sim. Nossa, eu fiquei... Não pode ser. Jefferson. O Minotauro, ele vai Quem saindo. Quem sou isso? Gigantesco assim, né? Sabe aqueles caras bombados da academia? Sim. Né? O cara é gigantesco, aqui as perninhas, ele vai andando assim. O Minotauro, ele vai saindo desse jeito. É literalmente o Minotauro. Tá? Literalmente o Minotauro. Sim. Ele tem cascos de boi nos pés, tá? Uhum. Vocês notam assim que ele é um Minotauro bem rude, bem rústico, tá? Vocês Sim. talvez até já tenham tido contato com outros minotauros. E vocês notam que os outros minotauros do mundo, eles são assim um pouco menos selvagens, tá? Muitos deles, inclusive a evolução deles, fez com que as pernas deles fossem pernas de humanoides. Não pernas bovinas. Uhum. Tá? Esse não, ele é um minotauro bem primitivo bem mesmo. Bem clássico. Tá? Minotauro-tauro mesmo. Minotauro-tauro. Ele sai lá de trás, pufando, tá? Vai na frente do cavalo, olha pro cavalo. Pega as rédeas do cavalo, começa a puxar o cavalo. Começa a arrastar o cavalo de pouquinho. E o velho atrás do cavalo. Anda, animal, splá! Anda, splá! Splá! E começa a chicotear o cavalo sem dó. Cada chicotada que ele dá no cavalo, ele dá uma estremecida. Dá um relinchar, assim, devido à dor. Sim. Mas o cavalo, apesar disso, ele não anda. Vocês fazem alguma coisa que vocês... O senhor é um vendedor, assim, disse? Ou algo parecido. Sim, sou um comerciante. Eu vejo que tá tendo dificuldades com a sua montaria, com o seu... Esse animal é imprestável, do nada resolveu parar. Bem, assim, não queria lhe assustar, mas a noite tá chegando, você vai precisar sair daqui. Se precisar de ajuda, acho que podemos ajudar. Fale por você. Digo ok, mesmo. Eu sei que tenho capacidade pra ajudar. Se o senhor... Ele olha pra você assim... É quando ela fala, fale pra você, ela olha pra ela assim, regala o olho. Com todo respeito, mas a gente também está chegando pra nós, gostaríamos de chegar em um local seguro. É, eu tenho que viajar muitas léguas ainda, muitas léguas. Preciso me afastar. Mas de que forma eu poderia me ajudar, jovem? Não sei se interessa, mas tem um troco. Se quiser ali, posso trocá-lo por produtos. Justo. E de meu interesse, claro. Possível? O seu trobo é capaz de puxar uma carroça? Nunca perguntei a ele, mas podemos saber. Nunca perguntei. Boa. Boa. Inspiração pra você. Então o que você vai fazer? Na ficha aí de personagem, tem um local que tá marcado inspiração. Ali você vai marcar 1. E conforme vocês foram entendendo essas ações geniais assim, divertidas, vocês vão ganhando inspiração. Ok. Pra que serve a inspiração? Quando você quiser, você gasta uma inspiração que você tem, uhum. E aí você vai fazer um teste com vantagem. Vamos supor, faz o teste de percepção. Ah, vou gastar uma inspiração pra você com vantagem. Você vai jogar 2d20. Escolhe o melhor dado. E aí cabe dois. Escolhe o melhor dado e é ele que vai valer pra você. Você descarta o melhor resultado, tá? Okay. Então, ali já começa, já ganha uma inspiração. Trocar o trobo? Vamos lá, venha ver o que pode lhe interessar aqui então, jovenzinha. Volta lá. Assim. E ele vai com você até o fundo do carroção e ele abre a cortininha assim pra você dar uma olhada. O que tem lá, assim? Muitas coisas. Lembra aquela imagem que eu mostrei aqui do livro do mestre? Ele tem praticamente um laboratório aqui, ó. Uma coisarada aqui de monte. Agora eu vou achar a imagem. Achei. Um troço mais ou menos assim, ó. Tá? Além disso, ele tem armas, certo? Ele tem ferramentas ali dentro também. Tá? Ele tem equipamento de montaria, ferramentas rurais também, certo? Tem gaiolas com animais. Ele tem penduradas assim, diversas gaiolas com animais, com pássaros, lagartos. Ele tem uma gaiola bem estreitinha, bem apertadinha assim, cheia de pequenos grilos pulando ali, tá? Tem uma outra gaiola do lado, tá? Os grilos, eles estão nessa gaiola com a trama assim bem fechadinha, eles estão pro outro lado, e tem a gaiola aqui do outro lado, também com a trama fechadinha, tem uma aranha caranguejeira desse tamanho ali dentro, né? E a aranha ela o tempo todo ali querendo catar os grilinhos pulando pro outro lado, tá? Várias gaiolas com animais, tem uma gaiola assim mais profunda, mais pra frente, né? Por onde você entrou é profundo, né? Mas na carroça em si, é pra frente da carroça, tem uma gaiola no chão, ela mais ou menos o tamanho dessa mesa, tá? Uma gaiolona, certo? E você nota que é uma gaiola, uma jaula, tá coberta com um pano preto, tá? E quando o pano ele se deita assim sobre a lateral, você nota que forma o formato das grades da gaiola, tá? Da jaula, mas você não sabe que criatura que tá ali dentro, tá? E aí ele sobe lá em cima, ele fala pra você, por favor, suba aqui, escolha, veja o que lhe interessa. Vocês também, venham, venham. De repente, alguma coisa interessa pros seus amigos, como parte da negociação. Vocês entram também? Eu permaneço fora. Do lado de fora? Cauteloso. Ok. Eu entro também. Entra também? Tá. Você entra, vê todas essas coisas também. Dá uma olhada. Você teria algo mais didático? Livros? Livros? Tenho! Relacionado com o cu? Umas paradas diferenciadas? Não que eu mexa com isso, mas... Por acaso você tá achando que eu sou algum tipo de feiticeiro? Não. É só por curiosidade. Um amigo meu se interessa por essas coisas. Ah, um amigo. É sempre um amigo, não? Não tão amigo assim. Aquele amigo lá fora? Ele olha pra você, como é que é meu... Sky. Olha pro Sky lá fora. Aquele amigo ali? Se fosse um segredo, eu te contaria. Eu não te contaria, mas... Talvez seja ele. Ah. Mas ele precisaria ser amigo. Ele olha pra você assim, dá uma encarada de cima a baixo. Joga pra mim um teste de carisma. Felizmente ele tem 72 de carisma, né? Adorei. Ele vai pegar bônus negativo? Adorei. Ele olha pra você assim, mede você de cima a baixo. Ô, garoto, quem que você acha que você tá conseguindo enganar? Pra que você quer esses livros, assim, do oculto? Falando abertamente? É, eu espero isso. Ok. Eu gostaria de livros de oculto pra saber sobre o oculto, mas... Nada além disso. Certo, entendi. E você, senhorita, gostaria de alguma coisa, assim, meio bizarra também? Eu estive observando o que teria embaixo desse pano, dentro dessa gaiola, meu bom velho. Ah, um bicho perigoso. Bichos perigosos? É, sim. Muito perigoso. Que tipo de perigoso? Ah, é uma fera. Uma fera? Eu posso lhes mostrar, mas assim, apenas rapidamente. Porque ele se irrita muito. cuidado. Ele vai se aproximando assim da gaiola, ele cata o pano, ele fala: olhem rápido, isso aqui tem que ficar coberto. Ele levanta o pano e abaixa. Ele levanta o pano e abaixa, joga um teste de percepção. Gente, eu vou perder. Você tá do lado de fora? Eu tô do lado de fora. Você também pode jogar, só como você tá do lado de fora, você joga com desvantagem. Uhum. Sério, que você tirou um de novo? Jefferson, tem que dar um crítico. Você tem que dar um crítico pra ele. Se ele for olhar, fez assim, ó. Tem que dar um. Eu vou pra minha boca. Caiu quanto? Caiu de baixo. Ah, joga em cima da mesa de novo. Não vamos fazer igual no Stranger Things, não. Sai correndo atrás da 7. Eu vou trocar. Beleza. Eu acho que você joga devia pegar o dado roxo, já que você é purple. Esse daqui é meio roxo. Não vai dar também. Tá. Eu tenho dois. Sky? Eu ganhei 16. 16? Com desvantagem? Com desvantagem. Com desvantagem. Você vai jogar dois dados, então. Você jogou um, deu 16. Uhum. Joga um segundo dado, ou o mesmo de novo. Uhum. E aí você vai pegar o menor valor. Ok. Tira mais que 16, então. 16. Caraca. E agora? Eu anulo e tiro zero? Gente, mas, nossa, que a deusa da vitória esteja comigo. Que lag. Ok. Deu quanto, então, total? Você tem... 32. Não, que não. Você vai escolher, então, o menor dos dois dados. Ok. Ok, escolheu o menor. Né? Percepção, você tem percepção? Tem. 16 mais 7. Mais 7, 23. Eu consigo ver o que é. Ele tem um... Consegue ver. Byakugan. Na verdade, meu nome é Sky porque eu sou a Hidata. Tem um bicho feio lá dentro. Particularmente, eu acho lindo esse bicho. Nossa, tem um bicho muito feio. Mas assim, eu gosto. Eu adoro esse bicho, é um dos meus bichos favoritos. Plot twist, o bicho sou eu. O bicho é meu irmão, tá tem ligado? Essa criatura aqui lá dentro. Olha, um puma com chicotes. E com 6 patas. Ah, 8. 8. Olha só. 2, 3, 4, 5, 6. Esse bicho aqui. Só que é um filhote. Uhum. Esse bicho tá lá dentro. Ok. Tá? E aí, assim... Na hora que ele levanta e abaixa, vocês conseguem ver esse bicho de relance. Ele dá um pulo assim na jaula, tá? Quando o bicho ele dá aquele pulo na jaula, você olha pro bicho assim lá de fora. Você acha muito estranho. Na hora que ele pula assim na jaula, né? Dá a impressão que esse bicho ele é meio mágico. Parece que ele pisca, tá? E quando ele pisca, dá a impressão que ele muda de cor. Ok. Eu, então, entro na carroça e pergunto pro velho. Posso, sinceramente, lhe perguntar pra onde vai? Estou indo pro norte. Em qual lugar do norte, exatamente? Eu vou pro reino de Skarchantalas. O reino onde tem aquele dragão. Eu permaneço em silêncio. Sou um negociante. Pretendo fazer bons negócios lá. Esse animal, por exemplo... Tem um mago que o deseja lá. Farei um bom negócio com ele. Animal não, isso aqui é um monstro. Mata pessoas. Não me pareceu que ele mataria ninguém. Ah, não se engane, meu cara. Se eu não deixar isso aqui coberto, ele vai ficar extremamente irritado e pode matar qualquer um aqui. Ele não ficaria irritado por estar coberto? Não, esse pano é um pano mágico. Vai mantê-lo acalmado. Compreendo. Bem, afinal de contas, o que desejam? Além disso aqui, ele vai numa estante. Além disso aqui, ele mostra um livro pra você. O nome do livro é O Livro da Escuridão Perversa. Super convidativo. Pode colocar na sacola. Eu poderia ter um arco e flecha, meu bom senhor? Não, que fofo, você vai ser uma elfa... Mas é claro, senhorita. É classicona. É. Você vai ser a Elésis. De flechas, pega um arco, aqui está. Obrigada. Isso pertenceu a um rei élfico. Qual o nome? Tyrion era o nome dele. Tyrion. Certo. Vocês todos podem jogar um teste de... Insight. Intuição. 6. 10. Intuição é menos. É, qual cara? É sabedoria. Sabedoria. Não, wisdom. 17. Então, eu tirei 12. 12. Nossa, é. 12? 9. 9. 17. Ou 17. Só 17 eu que não entendi. Quer me ferrar. 17 quer me ferrar. 12. Ok. Ele fala, Tyrion era o nome do rei. Ele é um rei que veio pelos mares conduzindo o povo dos elfos até o continente sul quando eles chegaram. Depois ele foi morto e o outro rei assumiu. É um belo arco. Consegui ele num leilão muito tempo atrás, depois que o reino dos elfos caiu. Ninguém nem desconfiava, mas eu fiz uma pesquisa. Ele vai falando uma série de detalhes, né, que passa a vocês a segurança, né, a certeza de que realmente é autêntico esse arco. É. Esse arco, ele é um arco feito de osso, tá? São os dois lados dele são feitos de osso assim, e esse osso, ele é curvado assim, ele tem uma série de detalhes assim saindo para fora, como se fossem pequenas saliências em forma de chifre, tá? E ele lembra como se fossem os chifres de um cervo, tá? E quando ele se junta aqui onde você põe a mão, tá? Ele tem como se fossem duas cabeças de cervo assim, ó. Assim, ó. Uhum. Com a boca assim pra trás, tá? E da cabecinha sai o arco, assim. Tá? É realmente muito bonito. Muito, muito grata. Eu estou muito, senhor. Bem, só falta você, meu jovem. Eu quero aquilo. O quê? O bicho. Não, infelizmente não posso. Mas não gostaria de um lagarto elétrico? E ele pega um lagarto assim, põe a mão na galera, psss, dá um choque inicial, desgraçado. Já falei pra parar, pega uma varinha, pá, pá, pá. Bate na varinha, o lagartinho sai correndo. Mostra a língua pra ele e se encolhe assim. Aí ele vai, pega a gaiola com cuidado. Que dá um lagarto elétrico? Aquele ali já está encomendado, lamento. O que eu faria com um lagarto elétrico, além de tomar choque como o senhor? Ah, ele não vai muito com a minha cara. Talvez ele se afeiçoe a você. Eu pego a gaiola, olho pro lagarto, o lagarto olha pra mim e a gente se encara por alguns bons minutos. Então você vai fazer um teste de carisma pra mim. Tá, dificuldade 15. 14. 14? 14. Não, mas é 14 mais 3. Ah, 14 mais 3, então 17. 17. Não, então beleza. Você olha pro lagarto, o lagarto olha pra você, ele fica encolhidinho na gaiola e fazendo... Aí você fica encarando ele, fica olhando pra você, vai tomando a cabeça e ele faz. Eu levo o lagarto. Levo o lagarto? Mas é claro. O lagarto te ama. Não, gente. Assim, ele é um Pikachu em pessoa. Né? Pior que é. Ok. Eu preciso dar um nome pro lagarto? Você que sabe, o lagarto é seu. Não, por enquanto eu não vou dar um nome. Não tá com a resposta nas minhas costas, não. Chama ele de O Lagarto. Não, o nome dele vai ser Pikachu. Tá que pariu. Ai, que engraçado. Bom, e aí ele vira pra vocês, bem, o que me diz, meu jovem? Isso vale o preço de um trobo? Isso, só uma dúvida, você teria tinta? Tinta? Ah, que cor? Roxa. Claro. Se puder, a tinta... Ele mais vai pegar um frasco, tá? Entrega pra você. É um frasco assim, deve ter uns 30 ml. É o suficiente? É o suficiente. É um frasquinho de cerâmica, tá? Uma cerâmica roxa, da cor da tinta, tá? Com uma rolha em cima. Ele entrega pra você. Agradeço muito. Por nada. Salvou o dia pra mim. É o que eu costumo fazer todos os dias. Não pra você, mas pra outras pessoas. Ah. Porque eu não posso salvar o dia todo dia pra você. Pra quem, exatamente? Esse jovem é bem espirituoso. Gostei dele. Pra todo o reinado. Caso você não me conheça, eu sou o famoso... Melian Purple. Nunca ouvi falar. Eu também não. Não conhecem Melian Purple? Não. Eu também não. Meu Deus. Ah, eu me esqueço que minha lenda é tão antiga que as novas pessoas não conhecem. Mas um dia eu a conto. Interessante. Talvez eu queira ouvi-lo algum dia. Mas agora, se me permitem, tenho compromissos que me aguardam. Ao norte. Certo. E você fica sem um trouble. Tem encomendas pra entregar. Me vale a pergunta... O que faz um Minotauro andando com o senhor, já que somos até mesmo próximos? Nossa! Compartilhamos choques juntos. Lagartos. Bem, Ele é um mercenário. E vocês sabem como são os minotauros, né? Suas mentes são tão labirínticas quanto as fronteiras do seu reino. Não dá pra entender muito essas criaturas. Mas ele me auxilia, ele é meu guarda-costas e trabalha por dinheiro. Felizmente ele não cobra muito. É um serviçal leal. Senhor... E um negociante como eu precisa ter alguém pra protegê-lo. Senhor, permite com que eu tente ir lá falar com o Minotauro? Claro, fique à vontade. Já nos dá muito de conversar, mas... acho que ele não vai te comer. Eu aproximo do Minotauro e tento chamar a atenção. Eu... O Minotauro, ele tá lá ainda, assim, ó. Puxando o cavalo. Arrastando o cavalo de pouquinho em pouquinho. O cavalo tá com as quatro patinhas, assim, esticadas. Eu vou junto. Você vem junto comigo? Ok. Fico, vai. Eu vou lá. Ok. O velho ele desce também, fecha. A trupe. Carroça. Eu, então, me aproximo do Minotauro e falo... Olá. O Minotauro tá lá puxando. Você faz olá ele. Como vai? Continua puxando o cavalo. Posso lhe perguntar por que anda com o velho? Velho dá dinheiro. Dinheiro é bom. E o que o Minotauro faz com o dinheiro? Minotauro come comida com dinheiro. Minotauro então... consegue mulheres com dinheiro. Tudo que o Minotauro gosta. E vai puxando. Ou então, pergunto de onde o Minotauro vem? De onde vem o Minotauro? De lá. Aponta pro sul. Eles estão indo pro norte, ele aponta pro sul. Bem prático. Nossa. É. Também veio do sul. O Minotauro sabe o nome da cidade? Não, velho que sabe. Eu só sei o nome das comidas. Sim. E das mulheres. E das mulheres. Não me interessa muito. Eu então me afasto do Minotauro. Ele é super machista. Desisto. É, depois dessa eu desisto de tentar falar com ele. Então eu retorno ao velho e pergunto onde ele encontrou o Minotauro. Só um conhecimento geral pra vocês do cenário. Os Minotauros nesse mundo, não existem Minotauras. Só existem Minotauros. Mas como que Minotauros nascem então? Eles escravizam humanas ou elfas pra procriação. É. Galera, então. Não vai dar. Eles não são legais. Eles não são legais. Eu já imaginava. Eu queria ter um pacto com o Minotauro, mas não vai dar. Eu fiquei rindo dele, conversando com o Minotauro. Essa foi a minha única intenção. Que, ok. Eu gostaria de responder. Fica puxando. Posso dar uma analisada ali no cavalo? Então? Por favor, fica à vontade. Não, assim, como personagem, só olhar. Ah, mas pode. O que você quer fazer ou analisar? Eu quero ver se ele tá saudável, se ele tá vivo, dá pra... Nossa, de que forma você faria isso? Escreva. Não, é, todo mundo cagou pro cavalo, só você que se importou com ele. Vou ver, tipo, a respiração dele, assim, se os olhos estão muito... brilhantes. Não, tipo, estão próximos ali de... Ele tá saudável. É porque se o animal morre, o olho dele fica brilhante, pelo menos na nossa terra. Caramba, como é que é isso? Sim, quando o animal morre e ele perde muito sangue, ou ele fica muito fraco, o olho dele começa a brilhar. E é assim que você consegue definir se o seu gato tá bem ou não, quando tipo, ele não quer sair da cama. Caramba, mas eu já vi o contrário, o olho ele murchar e fica opaco. Sério? É. Bom, foi o que o veterinário me disse. Mas eu então, já vi... galera... É, então, bom, não é. Ok, é. Anatomias à parte. É. Assim, tipo, o casco dele ali tá quebrado, coisa tipo. Ele tá a fim de ajudar o... É, faz um teste de lidar com animais. Animal handling. É sabedoria. E um livro. Duas coisas assim. 13. Não, foi 14. O dele é negativo, que engraçado. Ok, você vai, olha o olho do animal. Parece que tá normal, só dá. Olha a boca dele. Os dentes perfeitos, tá? Assim, ele tá com os machucados das chicotadas que ele levou. Ou as rédeas aqui, o estribo dele tá machucando ele. O Minotauro fica puxando, você vai olhando e tal. E aí você percebe um detalhe interessante. Quando o Minotauro puxa, o cavalo tenta resistir e ele firma as quatro patas no chão, menos essa aqui. Essa aqui, ele dá uma manquetada. Eu viro ali pro velho. Ah, companheiro, eu acho que a pata traseira ali do seu cavalo tá meio machucada, assim, por esse motivo ele não parece andar. Sério? É, vem cá ver. Ele vai, olha também. Janos, dê uma olhada nisso aqui, isso é imprestável. O Minotauro, ele para de puxar, solta. Aí vai olhando. Coça a cabeça. Cata, cata a pata do cavalo, ergue assim. Com tudo, né? O cavalo quase cai, você viu? O cavalo esbugalhando o olho de susto, né? Aí ele olha assim, ó, pedra. Por isso o cavalo não andava. Joga fora. Aí põe no chão, o cavalo ainda manca, sai um pouquinho de sangue, né? Ele tá um pouquinho ferido, mas volta ao normal. Você ficou com seu trouble. Por um momento, eu achei que ele tinha arrancado a perna do cavalo. Eu também. Por um momento, eu achei que ele tinha arrancado o casco, sabe? Pedra, por isso que o cavalo não anda. Aí quando ele falou que pisou, eu quero. Ele ainda tá vivo. Ai, que engraçado. Não perdemos o cavalo. Yeah. Bom, o cavalo tá vivo e agora já consegue andar um pouquinho. Você vê que ele firma um pouquinho melhor. Ele tá um pouquinho machucado, mas tá um pouco melhor, né? Se deixar ele em repouso, acho que ele fica bem logo. Ah, imagino que sim. Bem, com isso tudo, por acaso você vai querer desfazer a negociação? Não, não. Leve o trobo por enquanto pra carregar carroça enquanto o cavalo está machucado, mas só peço uma coisa, espalhe meu nome por aí e fala que o grande Melian Purple voltou. Está bem, Melian Purple. Vou me lembrar do seu nome. Muito obrigado, grande Melian Purple. Eu tiro ali uma pena ali, se eu tiver alguma coisa pra escrever, pego uma tinta roxa. Olha a tinta roxa e escrevo ali numa parte da... Rasgo uma manga da camiseta. Ok. Melian Purple, anoto, escrevo ali meu nome. E um autógrafo pra... Você vai ganhar mais uma inspiração. Total. Ganhou outra inspiração, foi boa. Tá, ele olha assim. Autógrafo. Que diabo é isso? Ele enrola. Ok. Muito obrigado, meu jovem. Bem, agradeço a todos. Mas agora eu tenho que... Estou super atrasado. O cavalo ficará lá atrás, apenas acompanhando. O trobo fará força agora, né? E aí o Minotauro vai, troca, joga o cavalo para trás da carroça, né? Põe o trobo ali para puxando. Tá? Em questão de uns 15 minutos, mais ou menos, eles estão com tudo pronto. Uhum. E aí eles partem rumo ao norte de novo. Ok. Né? E aí, enquanto eles estão partindo, né, o Minotauro sobe na carroça, assim, então, lá, bração cruzado. Né? E o velho vai conduzindo a carroça, né? Ei, ei, vai, trobo, né? E aí o velho passa ao lado de vocês e fala, muito obrigado, meus jovens, muito obrigado. Até um dia desses. Se forem para o norte, procurem por mim. A gente perguntou o nome do velho? É, exatamente o que eu ia fazer. Eu grito e pergunto, qual o seu nome, meu bom velho? Ah, Smell Ariotto. Adeus, obrigado. Assinamos. E a gente vai sentar de volta. É por quê? Então, eu ia perguntar. Tipo, a hora que ele passou, veio a mesma luta. E eu também. Não, quando ele pegou e falou, procurei pro meu. Caralho, eu não sei o nome. Olá, senhor. Você tem arco? Você tem livro do mal? Você me dá o seu bicho que tá encomendado? Foda-se o seu nome. Foda-se. Não, a gente trocou negócios. Você nunca viu do gueto? Lá a gente trocou do nome. Não trabalho com nomes aqui. Né? Trabalho apenas com ratos flamejantes. A carroça parte, desaparece na estrada. Até o momento que vocês sequer ouvem um barulho dela mais. Uhum. Tá? O sol ele já vai desaparecendo por trás do horizonte. E se vocês querem uma cama quente, aconchegante, vocês têm que se apressar. Tem uma vila a poucos minutos dali, tá? Que vocês conseguem chegar a ela rapidamente. Ele tá sem montaria. Ele tá sem montaria. Só se alguém dá uma carona pra eu ele. Eu ofereço a acho minha que o pônei, no pônei não vai caber. Eu ofereço a minha montaria. Ok, no servo até cabe. Ele vai reclamar um pouquinho, mas cabe. Entretanto, não quero ouvir que... Eu não lembro, é Purple alguma coisa. Eu vou só te chamar de Purple, pode ser. Pode, mas... Isso é uma característica nossa. Tá? Você vai tirar metade da minha glorificação. A gente caga pra você. É, eu não quero ouvir o Purple falar enquanto ele estiver montado no meu servo. Mais horas, porque... Eu ficaria Sir. Agradecido também, Vinícius. O que vocês têm contra a minha bela voz? A gente não responde. E sai. E aí ele sai com... O que vocês têm contra a minha bela voz? Vaza. E voltar do servo. Ok. Com licença. Ok. Bem. Dois caras no servo. Ah. Ué, gente, é quase. Ele deu um ladinho. Cuidado, hein? Seu livro pode desaparecer. Eita. Bom, passa alguns minutos, tá? Uhum. Quase uma hora, mais ou menos. E aí vocês vão chegando Tá? E aí vocês veem uma plaquinha indicando para a esquerda uma vilinha. Tá? O nome da vila é... Não tem nome a vila. Ok, não tem nome. Alguém quer dar um nome para a vila? Neverland. Ah, eu daria Mirian. Nossa, por que esses nomes tão exóticos? Ah, Mirian é por causa de... Então, Neverland com Mirian, Neverian. Neverian. Olha só. Parece nome de Pokémon? Sim. Né? É um lendário ainda, Neverian. Olha só. Quando virar metrópole, então, vai trocar o nome, vai evoluir. Vai virar Everian, porque bom, agora é sempre. Tem que horas mais ou menos, gente? Beirando as 6 horas. De boa, mas eu confirmo isso antes, se eu vou precisar. Bom, é uma placa de madeira desse tamanho, mais ou menos, um meio metro por uns 25 centímetros de altura, tá? Toda velhinha já apodrecida. Aí vocês veem o nome, Neverian, tá? Já meio apagadinho, pintada com tinta preta ali, tá? Apontando para a esquerda, tem uma estradinha e, ó, uma distância daqui, como no prédio ali, vocês já começam a ver as primeiras casas dessa vila. Uma vila pequenininha, simpática, singela, tá? Porém, muito aprazível. O que, que é isso? O quê? Ah, é avião. Uhum. É avião. Que susto. Começou a fazer uma porra ali. Já pensou? Justo quando a gente começou o RPG. Oh, não, de novo. Aí a gente foi transportado. Sim. É No Game No Life. É. Pô, eu ficaria triste em me tornar Medium Purple. Ah, não. Cavalo. Bom. Vila tranquila, pacífica, aparentemente, tá? Um vilarejo rural, no meio das plantações ali, tá? Vocês veem várias casinhas ali, vem uma taverna e estalagem, tá? Ou seja, um hotel com boteco, tá? Vem uma selaria, um ferreiro, tá? Os tipos de comércio comuns ali que tem praticamente todas as cidades nesse mundo, tá? Vem um celeiro gigante, uma espécie de um silo no fundo, onde eles guardam a plantação deles, tá? E algumas poucas pessoas andando pela rua ainda, tá? E se abrigar nas suas casas já conforme a noite vai caindo. O que vocês fazem? Eu procuro uma taverna. Assim, na cara de vocês, na hora que vocês entram na vila. Eu entro pra pedir informação. Já tá lá. Taverna do Dedo Mindinho. Você pode procurar por si se quiser, mas eu vou perguntar aos meus grandes amigos do Dedo Mindinho. Eu espero fora da taverna. Purple, você entra? Ah, claro. Vamos então. Eu acho que você deveria apenas assinar a cabeça. O trato era... Não, eu relevo. Pois chegamos na cidade. E eu agradeço por ele entrar. Acho bom vocês mudarem essa atitude em relação a mim. Eu acho bom você mudar a sua atitude. Vamos entrar, vamos entrar. Quando você fala assim, num tom mais elevado, vamos entrar, né? O servo faz assim, olha pra trás assim, irritado. Eu também, tipo, posso me perguntar, o seu servo, ele tem alguma cela, alguma coisa? Meu servo? Ah, ele tem. Ele eu é magistral. Ele é magistral. Muito obrigado. Né? Não queremos perder. Ai, muito obrigado. Montaria? E onde tá o lagarto? Oi? Onde tá o lagarto? O lagarto anda junto comigo. Onde? Aqui. Na cintura. Pendurado a gaiolinha? Aham. Ok. Como eu e ele nos demos bem, eu tenho certeza de que ele não vai me dar choque. Daí, só, essa vai ser minha maior vingança. Nossa, os planos deu certo. Eu então entro da taverna, coloco o lagarto em cima da mesa e pergunto: sabe de algum lugar pra dormir aqui nessa velha cidade? Quando você põe um lagarto em cima da mesa, você tá junto? Estou. Você tá lá fora? Eu tô. Tá lá fora cuidando dos bichos ou olhando lá pra dentro? Eu posso cuidar dos bichos e olhar lá pra dentro? Sim. Então eu tô fazendo as duas coisas, okay. Olha só. Ok. Você vê ele chegando, tira a gaiolinha assim, bate a gaiola em cima da mesa assim, o lagarto corre, dá um choquinho, né? O taverneiro, ele tava lá enxugando o copo dele, né? De boa assim, né? Olhando a freguesia, né? Com uns poucos clientes, né? Põe, pss, ele, eita peste! Eu só rio. O que você sabe fazer é rir de mim, né? Mas que diabo de bicho é esse aqui, moço? Você nunca viu um lagarto que dá choque? Não. Chama-se Pikachu. Não toque! Desgraçado, dá choque mesmo. Você não confia na palavra de um nobre andarilho? Jeová. Jeová. Ele olha pra você. Não, é que eu, não é isso. É que eu nunca tinha visto um bicho desse. Bom, vai querer alguma coisa? Queremos informação. E nada mais. Ah, talvez. Ah, eu vendo cerveja, hidromel. Tem uma cachaça anã aqui também, mas isso... Não, informação. Informação. Que tipo de informação? Sabe onde podemos passar a noite nessa vila? Ora! Ele pega e põe um copo assim em cima da mesa. O lagarto... né? Põe meu lagarto é show, gente. Aí ele cruza os braços assim. Pois... Vê o lugar certo. Tem quartos vagos. Ele aponta assim pro alto, tá? A taverna, ela é um salão grande. Grande como esse quiosque aqui, tá? Uhum. Só que o teto, ele tem uns 5, 6 metros de altura. Tá? Sim. E assim, uns 3 metros de altura do chão, tá? Tem uma passarela assim na lateral. Uma escada que sobe aqui, uma escada que sobe aqui, tá? Aí tem uma passarela que circunda todo o prédio, tá? E com várias portinhas, tá? Que são quartos, né? Tá? Tem quartos vagos? Uhum. Quarto pra quantos? Pra dois? Três. Três? A platinada ficou lá atrás. Platinada? Ele dá uma olhada assim, você quer se esconder do cara ou vai ficar morto? Dá tchauzinho pra ele. Ah, você dá tchauzinho? Você faz por ele, ele... Sorri a cena pra você. Sim, quarto pra três. Eu tenho. Teria também uma cerveja manteigada num tom arroxeado de uns... umas décadas atrás? Eu só suspiro com essa pergunta do Purple. Infelizmente, não. A manteigada, sim, mas a rocheada, só se eu jogar tinta nela. Mas aí não ficaria muito tragado. Que tal combinada com vinho? Não, obrigado. Mas aí ela ia ficar roxa. Mas eu não gosto de vinho. Ok, então. Que tal com suco de uvas? Pode ser. Perfeito. Você perde um ponto de carisma comigo porque você não gosta de vinho. Então está feito. Tina! Aí ele bate na mesa. Tina! Né? Aí sai uma mocinha de lá de dentro, né? Toda descabelada, tadinha. Mocinha jovenzinha, magricelinha. Ela aparenta ter quantos anos? Tá? Ela aparenta ter uns 15 anos, mais ou menos. Uhum. Tá? Magricelinha, toda descabelada, né? Olhão esbugalhado, você nota que ela tá trabalhando muito tempo ali. Uhum. Tá? E, assim, dá a impressão de que ela tá no meio da fumaça, porque ela tá até ela cremejando, tá? Ela sai... Pois não, pai, pois não. Olha, esses dois cavaleiros aqui, aquela mocinha platinada lá fora, vão ficar no quarto 7. Você prepara pra eles? Sim, papai. A gente fica no mesmo quarto. Ah, é. Eu, então, viro pra Tina e pergunto se ela precisa de ajuda. Precisa de ajuda, Tina? Não precisa não, seu moço. Eu cuido de tudo aqui. Você tem certeza? É claro. Então, ok. Ela sai correndo, né? Vai começar umas coisas, né? Aí daqui a pouco ela desce. Tá pronto, seu moço. Muito obrigado, vocês Tina. Me deixaram lá fora, eu, então, sem avisar que você tira uma moeda e dou pra ela. Ó, de presente. E ela pega a moeda assim. Ah, muito obrigada. Pega, guarda a moeda. Ok. E a moeda no bolso. Uhum. Né? E volta pro. O cara, ele vem e entrega uma chave pra vocês. Uma chavona assim. Sim. Tá? Nessa chave tem um cordão. Um pedacinho de couro assim. Tá? E pintar naquele couro um número 7, bem garranchudo mesmo. Está entrega pra você. Aqui está. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Muito obrigado. Purple, eu você... chamo ela. Ok, muito obrigado. Bem, as coisas estão preparadas no quarto pra tomarem um banho. Desculpa. Não há. Nós somos aqui em uma cidade pequena, gente simples. Não estamos acostumados com essa coisa. Mas vocês são, como é que eles se chamam mesmo? Um quadrado amoroso? Nós somos três, e não, não me envolveria com aqueles dois. Principalmente o Purple, ele me irrita. Ah, está bem. Eu pego o fim da conversa. Mas o quê? É, na hora que ele tá voltando com você. E aí eu olho e... Quem caralho se envolveria com o Purple? Purple, você vai responder? Você não fez? Eu pego a chave e dou uma jogada de cabelo. Com licença. Ok. Muito bem. Okay. Bom. Purple sobe. Vai pro quarto. Vocês vão pro quarto também? Eu continuo por um tempo na taberna. Eu quero ver se mais alguém vai chegar. Enquanto isso, eu troco uma conversa com o dono. Certo. Sobe, fica. Eu vou dar uma andada pela cidade. Ok. Posso eu fazer uma coisa no meu quarto? Claro. Eu conheço o meu abissal, assim, o cara que eu sirvo. Ou não sei quem ele é, a identidade. Sim, conhece. Ele, inclusive, tem um nome. Vai invocar o outro. É, ele vai matar o cara da taverna e ganhar lucros em cima disso. E o nome desse cara é Ashtar Sheran. Mas vamos lá. Sim. Eu quero comunicar ele. Eita, bexiga. Eu vou, tipo, meio que fazer ali um ritual só pra falar, homem, tamo aqui, é nóis. Tipo, derramar meu sangue ali. Ok. Fazer ali um pequeno ritual só pra, tipo, boa noite, dar um salve. Certo. Você faz o ritual, tudo, né? Ele fala pra você. Continue assim. Gosto do que você faz. Você é um servo leal. Muito obrigado. Em breve pedirei favores a você. Não. Não se contém em fazer isso. Estou ao teu dispor e ao meu dispor, ao nosso dispor. O que lhe agrada, me agrada. Bom ouvir isso. Conversaremos em breve. Aguardarei ansioso. Adeus. Até logo. E aí, no meio do onde você fez o ritual, ali, tem uma chaminha de onde vinha a voz e simulava um rosto falando, né? Some tudo, se apaga. Enquanto isso, lá embaixo na taberna, eu esqueci o nome da sua personagem. Bipiante. Bipiante? Antes da Bipiante sair, eu peço pra que... Bipiante, compre comida pro meu animal. A gente não sabe há quanto tempo ele está sem comer. Olha a agitação. Não faço a mínima ideia, porém, ração será o suficiente. Ao menos por hoje. Eu quero levar ele comigo. Conflitos? Deixa eu pensar. Promete cuidar bem dele? Prometo. Mas sim. Eu gostaria que ele, assim, não me desse choque. Eu então pego o Pikachu e pergunto, você quer ir com ela? O que ele faz? Você conversa com ele, né? Ele para, olha pra você. Ok. Eu pego o Pikachu. Uhum. Quando você pega ele, ele olha pra você. Joga um teste de carisma. Quanto que eu tenho que tirar? 10 ou mais. Vai dar certo. Você tem... Eu tirei 9 ou 6? Isso deu 9. Esse daí. Mais. A bolinha tá embaixo, tu é 9? Então é 9. Então eu tirei 11. Aê! Ele, fico feliz que você. Você segura, dá aquela sacolejada assim na galera. Ele olha pra você. Eu sorri pra ele. Você sorri pra ele e fica olhando pra você, ele faz. E fica quietinho. De volta. Sério? Oh, nossa! Quando você faz assim, ele levanta assim. Fica com as patinhas assim, fica olhando pra você. E eu saio saltitando da taverna. Eu só fico muito feliz de ter visto dessa cena. Você fica olhando ela sair da taverna? Mas é claro. Ela vai saindo saltitando assim da taverna com o lagartinho. O lagartinho em pé assim, né? Aí passa perto de um cliente, o lagartinho faz assim pra ele. Né? Aí o cara se assusta, né? Aí ele volta e fica assim, em pézinho, fica olhando pra ele, olhando pra rua. Ai, gente, que incrível. É pra isso que eu peguei o lagarto. Você quer fazer a sua ação na taverna? Não, você pode... Tanto faz. Vamos tirar no ímpar ou par? Par. Ímpar. A gente não... Não, você era par. Você pode contar. Não, você era par. Par, ímpar. Eles jogaram... Tá bom. Não, mas você era par. Par, ímpar. Empatamos. Então, escolha o que você começa. Tá bom. Enquanto a Bipiante vai embora, eu viro pro moço que nos atendeu. Uhum. Que até então eu não sei se é o dono. Não, é o dono da taberna sim, senão ele não chamaria a menina. É. E eu pergunto o cara que manda ali, pelo menos. E eu viro pra ele e pergunto: meu nobre senhor, há quanto tempo você tá nessa cidade? Ele tá lá limpando um copo. Ele vira de costas pra você. Ah, desde que eu nasci. E isso faz quanto tempo exatamente? Eu acho que faz 41 ou 42. E a mãe daquela criança lá no fundo? Onde ela se encontra? Ah, ela morreu de febre. Meus pêsames. Ela tinha uns 5 anos. Eu não sabia. É. E... acontece. E ela consegue se cuidar sozinha? Sim, sim. Sabe como é? Ela é muito esperta. Garota nessa fase... Que fase? Adolescência. A do quem? Vocês não têm adolescência nessa cidade? Vou presumir que não. Por Lena, não temos isso não, moço. Ninguém nunca pegou esse negócio aqui, não. Lena protege a gente aqui. Eu posso perguntar há quanto tempo ela trabalha junto com o senhor? Ah, sim, desde pequenininha. Desde pequenininha, quantos anos? Ih, mas você gosta de conta, hein, moço? Peço perdão por te atrapalhar, mas é pra pesquisas pessoais. Ah, sim, pouco depois que a mãe morreu. Quantos anos? Tinha uns 7 anos, eu acho. Mais ou menos. E o estudo da garota? Como que fica nisso tudo? Estudo? Estudo. Pra que estudo? Pra que ela possa ter um negócio melhor. Ah, já entendi. Fazendo esse monte de pergunta, querendo que eu faça um monte de conta. Já sei, você é um daqueles... aqueles engomadinhos. Aqueles engomadinhos, como é que é o nome? Sacerdotes. Você é um daqueles sacerdotes de Thanató, né? Sacerdotes? É, sacerdotes. O que ser sacerdote? Aqueles que fazem uma reza assim e sai raio, sai luzinha da mão. Eu sinto lhe informar, mas os sacerdotes era o Purple. Ah, é? Provável. Ele também é de Thanató? Não tenho certeza. Eu nunca tive tempo pra conversar com ele. Esse cara vem querer ensinar a gente aqui a ficar vendo aquelas letrinhas naquelas folhas, mas... tem que trabalhar aqui. E você pretende fazer com que ela trabalhe até o resto da vida aqui? O que mais ela poderia fazer? Nós estamos indo para um festival de agricultura. Ela poderia arranjar algumas... Como eu vou pôr pra você, pessoa simples? Experiência. Talvez, quem sabe. Eu sou assim, idiota. Não, eu sou do gueto, mas eu sou um gueto refinado, tá? Eu tive que aprender a falar. Pessoa assim. Talvez ela possa até, quem sabe, voltar e melhorar a sua taverna. Que história é essa de experiência? Minha filha não precisa de experiência nenhuma, não. Ela precisa. Tá achando que ela será o quê? Uma mulher da vida? Não. Pelo contrário, eu acho que ela será maior do que o senhor. Ao menos é isso que eu acho que o senhor quer. Daquele tamaninho, tá louco, moço? Ele não tá cobrindo, né? Assim, o cara, ele é bem chucrão, fica evidente pra você. Sim. Cidadezinha assim, bem miudinha, assim, no meio do matagal. Um branco, então. Mas lá o cara gosta no copo quando tá limpando também? Sim. E você... Ah, você não bebeu nada, né? Ainda bem. Não, eu peguei um banho de uva. Ah, não, ele bebeu. Nossa. Ele bebeu. Eu, então... viro pra ele e digo: vamos fazer uma aposta. Eu não quero que sua filha fique nessa vida toda desarrumada. O senhor nem sabe onde ela está agora, a não ser que esteja no fundo. Tá na cozinha, cozinhando. Cozinhando pra quem? Pra aquele cara ali, ó. Aponta pra um cara que tá sentado numa mesa. Um NPC aleatório. Você olha e você vê um anãozinho sentado. E o senhor numa acha? Uma cadeira. Com a cara enfiada assim numa caneca de cerveja. E o senhor acha que isso é vida pra ela? Ué, por que não pode ser? Liberdade. Ela merece descobrir mais. Ela merece aprender mais. Vivenciar a vida inteira presa nessa taberna, desde os 7 anos de idade. Presa não, ela tá trabalhando, eu também tô trabalhando. Isso não é ruim, por que seria ruim? Isso não é ruim, mas isso não é vida. Então, como então... não? Ela tá morta por um acaso? Não como sua esposa. Ei, dobra a língua, rapazinho. Olha como fala da minha esposa. Peço perdão. Pera aí. Aí ele pega, olha assim. Ah, desculpa, moça. Opa. Eu não queria ser rude. Eu permaneço quieto. Então, como vai ser? Como vai ser o quê? Você quer que ela vá conhecer a agricultura? Tentar virar uma moça de negócios como o pai? Não, minha filha não vai ficar fazendo negócio por aí, não. Peço perdão, então, pelo incômodo. E eu saio e vou falar com a filha. Não, gente, essa menina não pode ficar desse jeito, tá? Cadê o Liberté? Bom, você sai, dá a volta, vai lá pelos fundos pra encontrar a menina. Enquanto isso, na cidade... Dá uma descrição pra mim, tipo, por exemplo, ela é uma vila, tipo... É uma vila bem pequena, tá? É uma vila que ela tem, tipo assim, duas ruas pra ir, duas ruas pra voltar. Tá? Você tem uma rua principal, que é onde vocês chegaram, que tem a taverna, que tem os comércios. Aí vocês têm mais duas ruas laterais, que tem alguns comérciozinhos menores, tá? E mais outras duas ruas, que são casas, assim, de moradia mesmo, e fazenda ao redor. Tá? Eu estou... Saltitante. Imagina que a vila é do tamanho de um AT, mais ou menos. Eu estou saltitante. Com o Pikachu. Bom dia, boa noite. Não. Ela é a elfa do tempo. Plot twist. Primeira pessoa que você fala bom dia, uma moça, né? Ela é boa. Olha pra você. Ih, tadinha, tá louquinha. Com um cesto assim, cheio de cenouras dentro. Vai e entra dentro de uma casa, né? Aí eu paro, vejo uma venda e eu tenho que comprar razão pro Pikachu, né? Ok. Eu olho e é um senhor que tá na venda. É um homem que tá lá. Um homem bem velhinho, né? Mais um. Nossa. Tá. Velhinho orelhudo, narigudo. Você atrai velhos, né? Velho. Quando você entra assim no armazenzinho dele, né? Ele tá de costas assim, todo equilibrado, querendo pegar um pote, né? Aí na hora que você entra, ele vira assim. Quem tá aí? Boa noite. Hã? Boa noite. Ah, boa noite. Eu gostaria... Não precisa gritar, eu não sou surdo. De ração. Ah, ração. Não toca. Que diabo é isso aí, menina? É um lagarto elétrico. Hã? Lagarto elétrico. Ah, eu tenho ração de cavalo aqui. Aí ele vai, pega um saco assim, de feno, aí vem arrastando assim, aquela dificuldade, põe em cima do balcão. Ah, será que ele gosta disso? Eu acredito que não, mas eu poderia pegar um pedacinho? Ah, vamos testar, vamos ver. Ele faz força assim pra tentar abrir o saco, tá todo costurado. Uhum. Eu vou pegar uma faca. Aí vai, enfia a mão assim umas ferramentas, ele vem e volta com uma colher. Cata a linha da costura assim, fica tentando cortar com a colher. Essa faca tá cega. Aí vai, volta com uma faca agora de verdade, né? Começa, aí corta a linha da costura, faz aquela força e ele abre, né? Pode pegar, moça. Quando você enfia a mão, joga um saving throw de destreza. Fazer um teste de resistência de destreza. Porque é feno. Quem disse? Surprise! O senhor disse que era feno. Surprise, mano. A dificuldade é... Olha o que você vai fazer com o meu Pikachu. A dificuldade é... Vou proteger 15. O bichinho. E morreu. Ô, puta merda. Meu Deus. Gente, eu vou jogar outro dado, tá? Porque eu tô com medo. Porque esse eu joguei só tem dado número baixo. Isso só não toca naquele rosa ali, não. 14. Mais destreza. Esse aqui, né? Isso. É 4, então? É 4. Então eu tenho 18. Olha, portanto... que sorte. Na hora que você enfia a mão pra pegar, você vê um negócio, você tira a mão correndo, aí sai, 4. Cada uma pra um lado. Barata, desse tamanho. Ela sai correndo por cima do balcão, uma delas para, erga as anteninhas assim. Quando ela para, fica olhando com ao redor assim, com a anteninha assim, como se estivesse captando as presenças no ambiente, né? A galera começa a chacoalhar. Né? O lagartinho. Desesperado querendo pegar barata. Eu sorrio, me abaixo. Oi, baratinha. Estendo a minha mão. Faço. Pego bem devagar. E jogo pro Pikachu dentro da. Como garota. Assim pega uma barata? Eu pego. Então, você teve o sangue mais frio do que o dela. Você vai tentar pegar a barata. Tá. Pra tentar pegar a barata. Vamos ver. Você vai fazer um teste de destreza. Olha. Se você tiver a perícia, atletismo ou acrobacia, pode ser. Eu tenho. Tem? Qual delas? Acrobacia. Pode jogar então acrobacia. Você jogar? E você vai jogar isso contra o teste da barata. A barata tem pontos de acrobacia. A barata tem pontos de acrobacia. Joga primeiro ou você joga primeiro? Tanto faz. Só vai morrer pro mundo forte. Não, espera ele jogar pra você ter noção. Deixa eu pegar uma ficha de uma barata. Tem barata? Não. Cria. Mas vou pegar alguma e coisa parecida. Não era uma é, plot twist, a barata era um dragão disfarçado. Surprise. Plot twists. Plot twists. É. Ah, parece o deus menor das baratas. É. Nossa, aí é perigoso, né? Não existe. É, você pega um e aparece vários, por que sabe? Não, né? É que tem uma fala no 3DT que fala: existe deus menor para quase tudo em Arthur. Quase tudo. O melhor deus de todos é a deusa das avós. Que incrível. As avós têm deusas. Tem em Arthur, sim. É a melhor deusa, a mais poderosa. Porque ela é velha? Porque ela é uma avó. Um dia eu conto pra vocês da história. É. Achei. Eu vou jogar destreza pra minha barata. Minha barata tem mais dois de destreza. 3, 2, 1. Ah, eu tomei no meu cara. 17. 17. Não conseguiu pegar barata. Puta merda! Nossa! Você vai assim, oi baratinha, né? Na hora que você faz assim, a barata erga a anteninha assim. Gira pra correr, você tuf, cata ela, tá mexendo as patinhas assim, você leva pro lagarto, o lagartinho vai. Cata a barata, come a barata. Ele come a barata inteira, ele vira pra você. E fica em pé assim, ó. Nossa, gente. É, como que tá o tempo? Já anoiteceu? Já tá noite, já. Então, eu saio, eu agradeço, embora eu não tenha que pagar. Acredito. Aí ele pega e fala da nossa barata. O homem, ele fala assim, mocinha, atrás do estábulo, do aquele negócio lá que põe as coisas, como que é o nome? É, eu não lembro mais. Onde a gente guarda as coisas? Lá no fundão, grande, grande. Hã? Ah, lá tem bastante. Barata. É, leva seu bichinho lá. Ele vai fazer um banquete. Você quer cachorro? Muito obrigada. Eu vou. Hã? Muito obrigada. Ah, de nada. Eu saio e vou conversando com o Pikachu. Então, Pikachu. Eu gostaria de te levar lá, mas eu não sou sua dona. Eu espero que você compreenda. A não ser que você queira trocar de dono, sabe? Esses aços passou assim de cima. Infelizmente eu tô falando com a menina, eu não tenho noção do que tá acontecendo. Tu tá perdendo teu lagarto. Então. Não, só por ela eu vou gostar, porque ela. Ela conversa com o Pikachu. Vixe, o Purple tá com nada nesse grupo aí. Né? Ninguém gosta do Purple. Se for pra ela, eu vou gostar. Mas eu vou conversar com ele. Pra ele te dar uns bichinhos. Talvez. E eu decido voltar pra taberna. Ok. Você tá conversando com a menina, né? Eu não, vai conversar com a menina. Sim. Não, é só pra mim ter uma noção de onde tá cada um. É, na hora que você vai chegando na taberna que você entra, você já não vê mais ele. Certo. E aí eu entro. Vejo que nenhum dos meus companheiros tá ali. Uhum. E eu subo pro quarto. Ok. No quarto, enquanto isso, o que você estava fazendo lá? Eu estava lendo. Posso no banheiro, galera? Admirável, vai lá, vai lá. Admirável livro novo. Ok. Pete adorou. Pete adorou, boa. Bom, tá lá folheando seu livrão, de boa. Será que eu tenho ele aqui? Vamos checar, né? Acho que eu não tenho o Book of Fire Darkness aqui. Mas se você tá com internet? Está, mas está quase sem bateria. Ah, acho que daqui a uns 1 minuto você vai. Se você jogar no Google aí, Book of Fire Darkness, você vai ver a capa dele como que é. Eu acho que eu não tenho ele aqui. Dark. Darkness. Dark N-E. Ah, achei. Certo. Esse livrinho singelo aí que você tá lendo. É esse, né? Esse aí. Esse danadinho aí. Tá lendo esse livro aí, de boa. E assim, conforme você vai lendo esse livro, você vai percebendo algo muito estranho. Esse livro, ele é um livro bizarro, que fala de sacrifícios, e que fala de pactos, e que descreve criaturas demoníacas, criaturas abissais, tá? E é um livro assim, a leitura dele é um tanto quanto perturbadora, tá? E você vai lendo, ele é absurdo, você percebe, assim, vai te dando uma dor de cabeça. Ah. E aí você tem que fazer um saving throw de constituição, um teste de resistência de constituição. É que eu queria dar um adendo que o meu personagem, ele tenta ser o mais bonito possível por fora, e uh-huh, por dentro ele não é tão bom assim. Ah. Por isso que ninguém gosta. Você é escrotão, então. Três. Três? Mais... Beleza. É... Zero. Dois. Ok. Cinco. Ok. Você vai lendo, aquilo vai te dando uma dor de cabeça absurda. E aí você ganha um nível de exaustão. Eu acho que nessa versão de ficha não tem exaustão. Tava, marca aqui alguma livro, tabela em algum lugar aí, você marca é níveis de exaustão. Sobre sacrifício, marca que você tem de morte. Isso dá algumas penalidades. Exaustão, porque ele não conseguiu resistir. Entendi. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, nível de exaustão. No primeiro nível de exaustão, você pode ter no máximo 6. 5. No sexto você tá morto. Morto, tipo, morrido. Morto, morrido. Tá? Primeiro nível de exaustão, você tem desvantagem nos testes de habilidades. Ok? Então, se eu falar pra você, faz um teste de carisma, faz um teste de percepção, tá? Que na verdade é um teste de sabedoria, você vai jogar com desvantagem. Até que você complete uma noite de descanso pra se recuperar disso daí. Daí, mesmo exaustão... Aí ela vai embora, tá? Mas você pode ir ganhando mais níveis de exaustão. Se chegar no sexto nível, beleléu. Ok. Morre de cansaço, literalmente. Vou por ler. Bom, você fica lá quase uma hora ali lendo absurdo naquele livro, vai adquirindo conhecimentos sombrios, e quando você percebe, você tá exausto, cara. Morrendo de cansaço, morrendo de sono. É a hora que acontece a merda. Nesse momento, alguém chega à porta e força a porta pra ela abrir. Você trancou a porta? Eu não tinha pensado nisso, mas... Então, acho que não trancou. Se não pensou nisso, não trancou. É. Né? A porta começa a abrir lentamente e aí, subitamente, a taverna inteira estremece. Naquele chacoalhão. Bipiante. De onde que é esse nome? Da minha imaginação de uma little criança que acreditava que os mágicos existiam e que quando ela fizesse 11 anos ela iria ser transportada para o mundo mágico. Fascinante. Não foi com aos 11 anos, mas chegou. Chegou. Não, eu acreditava real, galera. Real, você eu não sei. Tá entendendo? Era real. Eu sei. Acho que toda criança acreditava em algo mágico real. Ali no desespero. Por que, Cris? Okay. Então, devolva. Eu. Na hora que você tá abrindo a porta, entrando assim no quarto, a taverna inteira já agora. Você quase cai. Joga um saving throw de destreza. Dificuldade 15. Você tava deitado na cama, deitado, lendo. É. Então tá de boa, não tem chance eu de cair. Eu pego o livro ali, já coloco na calça. Ok. Você caiu. Caí. Na hora que dá aquele chacoalhão, você vê a bipiante entrando, cai no chão do quarto, vai rolando. Para no meião do quarto, posso da estatelada. Fazer uma pergunta? A hora que eu caio, tem alguma chance de eu conseguir proteger o Pikachu dele não bater no chão? Tem. Eu com quero, certeza. Então. Com certeza. Esse teste não. Vou nem pedir pra você rolar vou, teste. Vou tipo abraçar a gaiola. Vou nem daí pedir eu pra vou você rolar teste. Você cai no chão, abraça a gaiola, vai rolando para lá no meio do quarto. Né? Você olha, ela tá estatelada no chão, né? Toda. Olha, faz uma pergunta. E agarrada na gaiola. Com relação à pontuação, por exemplo, uhum, eu tenho destreza aqui, né? Certo. E eu tenho acrobacia. Ok. Que são meio que habilidades que se complementam, não? Não. Isso aqui é quando você tá fazendo ação. Entendi. Tá, as perícias são quando você tá agindo. Uhum. Vou fazer tal coisa. Entendi. Então você joga um teste de perícia. Uhum. Mas aí quando alguma coisa acontece e você tem que resistir a essa coisa, aí você joga esses aqui, ó. Ah, compreendi. Testes de resistência. Agora eu compreendi. Entendeu? Quando você vai fazer alguma coisa, na verdade, você está jogando aqui, ó. Você está testando um atributo, uma habilidade. Uhum. Tá? Se você tem um treinamento, você soma o seu treinamento. Senão, você joga só aqui. Tá? Obrigada. Pode ir perguntando, gente. Vocês okay. Podem ir perguntando, pode fuçar nas coisas, tá? Fiquem à vontade. Fiquei triste que eu disse que eu não tenho persuasão. Eu não vou conseguir levar a menina. Ok. E aí, quando você está entrando do outro lado da cozinha, né? pra conversar com a menina, estremece tudo. Né? Joga um save and throw de destreza. Teste de resistência de destreza. 4 mais 8. Ah, caiu pro chão também. Uhum. É, eu então olho pra menina e vejo se ela tá bem. Quando você entra despencando dentro da cozinha, né? Alguma coisa cai em mim? A menina tá ótima. E a menina tá lá cheia de prata, a taverna estremece. Ela, Lene e Mara, me protejam? O que tá acontecendo aqui? Ela tá aqui. Então, não, adorei que eu sou a pessoa que quer salvar ela. A gente, tipo, eu sou a pessoa do Kung Fu. E caiu. Eu sou o puta ladino que pula por tudo, caiu. Mas ela é nível 20 de garçonete aí. Vocês não esperavam por essa. Ô, seu moço, tá tudo bem aí com o senhor? Não, tá tudo bem. Eu vim te perguntar um negócio. Há quanto tempo você tá trabalhando aqui nessa taberna? Ah, desde sempre. Estremece tudo de novo. E isso costuma acontecer com frequência? Não, todos vocês jogam teste de percepção, dificuldade 5. Só sendo muito surdo pra não ouvir. 3. O Rico rolou um 20, ele que... Oh, 20. É perception. 20 natural, vou te dar um bônus. Percepção mais... é o quê? Percepção é, não. É sabedoria, wisdom, e aí você vem se você tem a perícia. Não tem a perícia, então você joga, soma só isso. É, ganhei 16. Dificuldade 5, todo mundo passou? Ah, na todo verdade passou. Eu tenho menos 1 pela exaustão. Então, 20 natural. Ah, não, é menos 1, você joga com desvantagem, então joga outro. Tira outro 20 pra manter o 20 pra mim. É, claro, certeza. 11. É, 10, passou. Então é 10. Percebeu. É. Tá? Só o mesmo, o veinho lá do armazém, ele tá... Ah. Desbarata, tô brava, né? Vocês três, toda a cidade, menos o velhinho do armazém, ouvem... Um rugido que estremece toda a cidade, todas as construções, seguido de um baque... Quem é? Foi você, né, Purple? Vocês podem jogar um teste de conhecimento natureza ou de conhecimento arcana. No meu caso, qual seria melhor? Ou se vocês não tiverem a perícia pra jogar, vocês podem jogar simplesmente sabedoria com desvantagem. Tá. Exaustão, eu jogo 2 dados e eu pego o menor. O menor, isso. Desvantagem, eu jogo 2 e pego o menor. 13. Eu também jogo de desvantagem, então. Você tem, não tem nem arcana, nem percepção. Nem não, natureza. Nem natureza. É, então joga com desvantagem. Eu também, então. E eu pego menor. Não tem arcana, isso. Nem natureza. 16. 16? Bom. Eu tirei 19 em um e 5 em outro. Ai, que beleza. É sempre assim. Eu tirei 12. 12? Ok, mais sabedoria. Sabedoria. 14. Nossa, eu sou que nem na vida real, muito avoado. Coisa que é pra perceber. Sabedoria ou inteligência, né? Tanto faz. É, sabedoria melhor. Ah, é. Olha, se for atribuir aqui, eu fico com 8. É, 8. Não sabe o que foi? É. Mas ele sabe. Quando o lendário. Merda, o lendário. Purple. Ele sabe o que está acontecendo. Você quer falar comigo? Porque você se espanta com o que está acontecendo. Eu quero saber se você grita em voz alta, naquele segundo de espanto. O que está acontecendo? Eu sei o que está acontecendo. Sabe? O que está acontecendo ameaça a vida de pessoas. Sim. Uou. Ficarei quieto. Ficará quieto? Nossa. Ok. Ele tá lá abraçado com a gaiola do Pikachu. Olha o Purple em cima da mesa, ele dá uma regalada nos olhos assim e ele fica quietinho de boa. Eu posso jogar um teste de percepção pra, tipo, perceber que ele sabe alguma coisa, tipo. Ah, óbvio. Ele arregala os olhos assim e fica quieto. Tá. Fica impassível ali. Tá. Vem cá. Vamos pro particular aqui. Vem que eu vou explicar. Ok. Eu acho que eu vou te deixar com o Pikachu mesmo. Eu acho que é nós dois juntos e todos contra o Purple. E todos contra o Purple. Real oficial. Mas eu não confio em você. Ah, não. Não. Eu confio no Pikachu. Se ele gostou de você, tá ótimo. Eu não confio em mim também. Não? Eu não confio em mim mesmo. Ah, por toda aquele botar pra baixo os elfos. Então. Se bem que eu ainda não sei que você é uma elfa. Então... Não, sim, mas eu não tô ferindo. Aí você me pegou. Te peguei. É, eu já tenho outros conflitos internos já. Na verdade, é um encontro até bem-vindo pra você. Isso vai te trazer mais renome ainda. Perigoso isso daí. Do enquanto... que adianta renome pro morto? Isso é o Purple. Purple não morre. Enquanto tudo isso acontece, eu posso subir pra ver se meus colegas ainda estão vivos? Pode, você pode fazer o que vocês quiserem agora. Então, eu peço licença pra Purple tá lá quieto em cima da cama. Pra garçonete nível 20. Ok. E tem que subir o mais rápido possível. Pra certo. Tentar ver o que, que tá acontecendo. Isso, eu decido descer. E a gente se tromba. Sim, vocês tromba. Quase se trombam e aí chacoalha de novo. Vocês escutam um som de alguma um estalo de grande quantidade de madeira sendo partida ao meio. Sim. Tá. Então, Piante, você sabe o que, que tá acontecendo? Não, eu posso ter a opção de contar pra ele se eu percebi alguma coisa? Pode, você faz o que você quiser, você é livre. Mas eu tive a impressão que o Purple sabe. Purple sabe? É, você é melhor de lábio do que eu, então... Nossa, todos menos o Purple. Então eu saio correndo. Você faz o funcionário da gente, vem por aí. E aí eu desço correndo e deixo o Pikachu, porque a gente tá numa taverna, né? Uhum. Assim, atrás do balcão embaixo, okay. Porque okay. A gente quer proteger o bichinho. Sim, certo. Por favor. Ok. Vocês fazem o okay, que então? Desceram? Ele não. Subiu. É, eu subi e você desceu. Chamou o Purple desceu. E eu fui ver, tipo, embaixo. Sim. Opa, nossa, eu lembrei do negócio, só que eu não vou falar. Dentro da taverna já... ou fora da taverna? É porque eu guardei o Pikachu, né? Certo. E aí a gente pode parar a ação comigo guardando o Pikachu. E aí você sai e eu tava lá. Okay. E aí eu fiquei conversando com ele, tentando acalmar, porque okay. Ele é um bichinho. E ai, a cidade é parece estar sendo destruída. Sim. Chegou lá. O que, que você faz nesse tempo que ela desce? Eu vou ali, tipo, levanto. Olha as coisas, tento tipo, organizar mais ou menos, pego o que eu preciso meio que pra uma luta. Assim, seu só. Equipamento. Meu equipamento. Ok. E me preparo ali pra sair do quarto. Água. Ok. E nesse momento... Deixo bem escondido ali meu livro. Nesse momento que o Sky tá entrando. Eu posso perguntar um negócio? Claro. Eu posso tentar intimidar o Purple pra ele me falar o que, que tá acontecendo? Pode. Ok. Então é isso que eu vou fazer. De que forma você chegaria pra ele intimidando? Eu sei o que você fez. Ele tá saindo, eu tô entrando, ele vai abrir a porta e eu paro. Eu sei o que você fez. Quanto eu preciso? Eu tenho 5 de intimidação. Você vai jogar contra ele. Ok, mas aí eu atribuo mais os 5, ou não? Isso. Ok. Vai jogar e somar os 5. Rolem seus dados. E você vai jogar o seu insight. Mas ele não tá com desvantagem? Intuição, sim, ele tá com desvantagem. Você precisa de outro dadinho. Ou, na verdade não, na verdade você vai jogar, seria um teste de resistência de sabedoria. Uhum. Aqui, um Wisdom. Mais um. Com desvantagem. Então, o Wisdom fica ali. Não, não, aí não é desvantagem, porque aí é teste de resistência. Sua desvantagem se aplica aqui, ó. Vamos. E lá vamos nós. Calma aí. 15. 16. 19 mais 5. O que você fez? Desculpa! Desculpas não é o suficiente. O que você invocou, Purple? Eu não invoquei. Não. Eu tava lendo. Então, tá, como não, calma. Bom, desculpa, foi muito sem querer. Purple, eu não tenta se desculpar. Ali. O que, que você invocou? Você sabe a merda colossal que você fez? Quando você fala assim, você sabe a merda, você olha assim na janela, tem um olho desse tamanho te encarando. Sua vez, Purple. Posso conversar com ele? Escuta a taverna. Ele vai te ouvir? Lá embaixo tá acalmando o Pikachu, e aí na hora que dá aquela estremecida toda, você olha assim, uma janela pra fora da taverna, e aí você vê uma pata... O tamanho do tronco de uma sequoia pisando. Eu grito. Uma pata de escamas vermelhas. Eu grito. Mel fucking God! eu quero usar a magia Prestidigitação. Prestidigitação. Eu quero, tipo, criar mais ou menos a imagem do livro ali na janela, onde está o olho. Ok. Fez. Fez. Bloqueei a visão dele. Tá? E aí. Vocês escutam. O telhado some da taverna. Me reverencio aí. Você se reverencia ele? Dragão me abaixa. O dragão ele bate a pata assim, estoura o telhado da taverna, põe a cabeça assim. E aí ele vê você abaixado, fazendo você reverência a ele. Nesse mundo? Sim. Os vermelhos, sim. Só os vermelhos. Os dourados. Tem várias outras cores de dragão. Não, tudo bem, é sim. Só pra... É só pra ter noção do que está acontecendo. Sim, sim, sim. Pra, tipo, o quão perigoso... O quão perigoso esse dragão. O perigoso é um dragão. Assim. Ah, mais perigoso, menos perigoso. Vai na Monstropédia, dá uma folhada pra você ver. Tem vários tipos de dragão. Não, mas... não tem problema. É pra não entender mesmo. Depois eu vou explicando como vocês forem apanhar deles. Olha, ele enfia a cabeça ali. Olha pra você. Nem olha pra você assim. Eu cruzo os braços. Cruza os braços? Uhum. Não, a culpa sim. Não é minha. Não sei. Vocês dois têm que fazer um teste de sabedoria. Um save throw de sabedoria. Não, não tenho wisdom. Não tem? Não. Ah, que pena. Então você vai somar só a sabedoria. Ok. Sem quanto... a proficiência. Um. Ok. Eu tirei 18 mais. 3. Você faz a reverência pra ele, se abaixa no chão, sente um medo desgraçado. Não, é zero, né? Se mijar é zero. Todo. É zero. É que eu tenho... Saving throw. Proficiência no mundo. Começa a se mijar todo. Né? Morrendo de medo. Quanto deu o seu? O meu deu 18 mais 3. 18 mais 3? Você consegue cruzar os braços firme ali. Eu posso falar mas com... o Purple, ele tá lá ajoelhado e... Eu posso falar com o Purple? Eu vou morrer. Meio assim. Posso ainda falar com ele? Pode, o dragão ele chega assim, focinho roçando, os dentes desse tamanho assim, passam perto de você, tá? Vão na direção do Purple. Vai lá, Purple, fala com seu dragão. Chega assim na cama onde o Purple tava deitado, enfia o focinho assim, joga a cama pro alto, a cama voa da taverna. Você tá lá embaixo, a cama caindo. E isso, que eu vejo a cama caindo, eu decido correr, né, pra cima. E eu corro muito. Ok. E eu corro muito. Quando eu chego, posso chegar? Já? Pode chegar, você sai correndo e chega lá em a cima. A primeira coisa que eu faço é olhar pro Purple. É um teste de resistência, de sabedoria. A primeira coisa que você faz é isso. A primeira coisa que você faz é saber se você não vai sentir medo do dragão. Tá, vamos lá. Três uns num dia só, tô bem. É. É um 9. Nove. Mil Windows é... Não, só vai ser sabedoria aqui, ó. Você não tem proficiência, então você vai somar só o bônus eu aqui. Eu tenho 11. Quanto que o dragão tem? Acho que é 22 ou 21. Ah, tudo bem. Nossa, então só eu fiquei de boa? Só você ficou de boa. Só um droide. Você olha aquele... Para ali, congela de medo. Eu de muito ver aquela criatura gigantesca ali. Tipo assim, ó. Quarta taverna. O Purple e o Sky aqui. Tadinho. Aí o dragão ele levanta a cabeça. Vai se afastando. Né? E aí não tem mais teto. Sim. Quarto onde vocês estavam. Posso né? Claro que pode. Ah, lá, vamos ter... Não tem mais teto. Né? E aí vocês veem o dragão olhando ao redor assim. Ele abaixa a cabeça e vai com tudo por baixo da taverna. Vocês pensam, ferrou. Desgraçado, vai erguer a cabeça e vai acabar com a taverna. Né? Vocês escutam um barulho tudo quebrando, uma gritaria. Gente saindo correndo pra tudo que é lado. Né? Um desespero. Só. O que vocês pretendem fazer? Ok. Eu tento acalmar o Purple, porque eu acho que a melhor forma de resolver isso é ele resolver, porque a culpa é dele. O problema é que eu não penso nisso, porque eu tô muito puta. Você... Então eu olho pro Purple e pergunto, o quê? Caralho! Você fez! Então, Purple, o dragão tá... O dragão tá destruindo o andar debaixo da taverna. Eu adoro como a gente cagou pro primeiro nome dele, a gente tá se chamando de Purple agora. Eu até esqueci o nome dele. Então, é Mirian, né? Melian. Melian. Eu pego o livro ali. É coisa disso. Eu corro ali. Vou... Reverentíssimo! Por favor, ouça as minhas súplicas. Pra quem você tá falando isso? Pro dragão. Pro dragão? Tá. Você chega ali na beira da escada, o dragão... Tá destruindo tudo. O taverneiro tá abaixado assim, ó. Coberto, uma caneca na mão, um pano na outra, assim. Abaixado assim, aquela poça amarela no chão, embaixo dele. Né? O dragão tá arrebentando tudo. Quando você grita, o dragão ele para, olha pra você. Uhum. Levanta a cabeça. Vai rasgando um pedaço da taverna. Fica uma fenda nada, assim, no meio da taverna. Tá, dá pra eu ver posso perceber a luz das estrelas ali no alto. Ele para, olha pra você assim. Fica encarando você com uma expressão de ódio. E aí se vira e vai embora. vai estremecendo tudo. Aí ele vai no, na casa do ferreiro, tá? Chega na casa do ferreiro, dá aquele urro assim, bate com a pata dele, arranca o telhado. Aí enfia a cabeça ali, começa a destruir tudo ali dentro. Né? Aí levanta a cabeça, vai pra uma outra casa, arranca o telhado também, começa a fuçar. O que, que vocês fazem? Eu posso perguntar pro Purple por que diabos ele está arrancando o telhado de todas as casas? Pode, pergunta. O Purple tá na sua frente. Ele tá fora do quarto, vocês dentro. Ok, Purple. O que, que tá acontecendo? Eu sei ali o que tá acontecendo. Eu sei qual, o que o dragão está tentando fazer ali. Não. Ele tá destruindo a cidade. Até agora, que vocês tenham visto, ele não comeu ninguém, mas tá destruindo a cidade. Tá tranquilo, ele só tá passando. Ele só está passando, Purple. Nossa, não. Tá Bipiante tá só passando ele só também. Passando. Olha o estado dela. Ele não machucou ninguém. Ele machucou muita gente. Não fisicamente, mas psicologicamente. Que tipo de argumento é esse? Você tá vendo esse tanto de gente correndo? Será que as duas crianças podem parar de brigar um minuto? As duas tentar crianças, resolver vírgula. A merda do problema que tá acontecendo? Pikachu! Não. Quando vocês escutam esse barulho, vocês olham assim, no buraco, que é a rua que virou assim metade da taverna, vocês olham lá fora. Um garotinho chorando no meio da rua, sozinho, abandonado pelos pais. Ele não. E o dragão indo em direção ao garotinho. Eu descorrendo, vou atrás do dragão. Eu corro atrás do Bipiante. Onde estão os nossos pôneis, cavalos, servos? É, pôneis, cavalos, servos. Ah, eles já saíram correndo. Ah, sumiram. Já foram se protegendo isso aí. Eu saio correndo atrás do dragão a pé mesmo. Ok. Eu também vou atrás da Bipiante, porque eu tô muito preocupado. Eu vou atrás delas, mas deles com uns paus atrás. Pode ser delas. Ok. É, você não sabe se eu sou menino ou menina. Ok, vocês vão correndo. O que, que vocês pretendem fazer? Vocês vão bater no dragão, é isso? Não, eu me jogo pra proteger a criança. Eu abraço okay. ela com todas as forças. O dragão tá indo com tudo pra cima do garotinho. Vamos ver quem vai chegar primeiro. Vocês vão rolar uma iniciativa. Ok. A primeira iniciativa de vocês. Tá. Iniciativa, o que, que é? Iniciativa, ela é um teste de destreza. Então aqui, ó, onde tá marcado iniciativa, uhum. vocês vão botar o modificador de destreza de vocês. Que é? Opa, aqui. Dois. Isso. Destreza aqui é dois. Destreza aqui é... Isso, tô. Começando a escurecer, né? Vai uma pomba que parece uma galinha de tão grande. Ih, tá chovendo. Então você vai se jogar em cima do menino. Eu vou me jogar em cima do menino. Tá, então vamos jogar a iniciativa e eu vou jogar a iniciativa do meu dragão agora também. Meu dragão bonito. Mas Brand. Eu não falei o que eu vou fazer, minha né? Minha iniciativa não tem desvantagem. O que, que a Bipiante vai fazer? Sim. Espera ele jogar. Ok. Não tem importância. Vamos primeiro ver quem vai agir primeiro. Uhum. 7. 8, 9, uhum. O dragão que vocês estão vendo, ó, ele é assim, ó. Tudo bem? Um dragão vermelho. Ele gosta de fogo. Soco na cara não dele. É todo mundo que pode ver um dragão bonito desse. Ele gosta de fogo. Iniciativa do dragão! O dragão faz frio. Não, a gente vai conseguir. Vai, joga, vai. Okay. Vai, Marcos. 13. 17? 19. Ai. 19? E aí, o que sua? Acontece? A minha deu 8. Deu 8. Que lixo. Que lixo. Nossa, mas também a iniciativa do dragão deu 20. Então, não, que é um dragão, né? É aceitável que dê 20. Foi lá. Tá, eu posso fazer um trato com vocês. Ah. Alguém de vocês quer fazer um esforço supremo, assim, pra correr mais que o dragão, ao custo de ferrar com o próprio corpo e salvar o menino? Ok. Então você vai me dar um ponto de exaustão. Tá. Marque algum lugar que essa ficha aqui não tem marcado. Marca aqui embaixo, pode ser. Níveis de exaustão. Então você tá com um nível de exaustão. E aí você age antes do dragão. Uhum. Por quê? O dragão tinha que ter 20. É um dragão, cara. É um dragão vermelho. Lindo, maravilhoso. Drácula apareceu. Drácula tá dirigindo o dragão. Um dragão a 40 km tá. por hora. Tá o Darth Vader montado nele. Sim. O dragão e a Bipiante a 40 km por hora. Quem chega primeiro na criança. É. Bipiante, o dragão ele vai indo, sim. boca aberta assim na direção do garotinho. Aí vocês veem Bipiante correndo, correndo, correndo. Pula assim, joga um teste de acrobacia. Olha só. Vamos lá, Bipiante, eu confio em você. 14. Boa. 18. Pula assim, agarra o garotinho, rola com o garotinho no chão, assim, no ar. Né? Aquela cena linda, vai rolando, assim, câmera lenta. Né? A boca do dragão passa, assim, a bocanha, ó, o ar. E as ele duas caem, assim, vão rolando, criança. Assim, e trombam, assim, numa casa próxima. Eu o garotinho tá salvo, graças a você. Porque eu tava com o capuz até agora, né? Certo. Meu capuz cai. É, agora o capuz já foi pras cocuídas, né? E a gente percebe que você é o maior, fã. Meia. Mais ou menos. Meia elfa. Faz lá. Okay, meia. Não, a gente não sabe. Uma orelha pontuda, a outra não. A gente sabe. Pra não correr em risco. Sim. Eu acho que uma mulher não ficou bastante muito massa. Sim. A gente. A características visíveis de que ela é meia elfa, ela tem que chegar e falar: não, não, eu sou meio elfa. É, mas tipo. Ela tem as orelhas pontudas como a de elfos e fica difícil de distinguir. Então a gente não sabe se ela é meio elfa ou elfa. Se fosse homem, seria mais fácil. Por quê? Porque meio elfo normalmente tem barba, igual humano. Elfo já é mais difícil ter barba. É, mulher então. Não, a gente percebe que você é elfa. Gente, dá pra puxar até a mesa mais pra lá, se vocês quiserem. Essa mesa não é parafusada no chão? Não. Sério? Eu acho que por enquanto tá tranquilo. Dá, não dá. Não, é parafusado, né? É parafusado. Não, tá tranquilo. Sim. Não vai chover. Tá safe? Tá tudo safe? Eu deixei a toalha no varal. Começar a chover. Nossa, eu também deixei a minha. Ah, que beleza. Minha toalha fica no banheiro. Bom. Bipiante salva um garotinho. O dragão com a bocanha assim, do nada. O que você. Bom, o dragão abocanhou, nada, não pegou o garotinho. Sim, o que eu você acho. Faz, Sky? Eu não sei, ela é uma elfa. E agora? O que eu faço? Oh, meu Deus, nossa, tem um dragão vermelho do tamanho de um estádio de futebol. Você vai preocupar com ele ou com a elfa? O quanto eu me fugi? Não, é porque... Nada. Nada. É porque, tipo, eu sou humano. Você só correu mais do que você deveria. Só, ficou... Ok. Sem fôlego. Dois exaltos. Dois exaltos. Você não, a culpa é sua. E aí? Eu tiro meu capuz e vou correndo pra ela pra poder colocar o capuz na criança. O importante é deixar ela safe, ok? Botar o capuz na criança? Oi? É. Botar o capuz na criança pra ela não ver a hora que ela morre? Não, pra ela não ver o dragão. Bom, saudável. Pra ela não ver o dragão, gente. Ok. E quando eu tiro o capuz, vocês percebem que eu também me visto de uma maneira andrógina, mas eu tenho uma adaga do lado. E é isso significa que você é homem e não mulher? Ou não, o contrário? Isso significa que eu sou perigoso. Ah! Mas ninguém tinha desconfiado de você até agora. Eu sou andrógino, mas eu tenho uma adaga. Não. Calma. Eu vou ter chão pra revelar isso, eu tenho certeza. Sim, com certeza. Só goteiras? Vocês querem se transferir pra outra mesa? É. Goteira é goteira? É goteira é goteira. Você quer empréstimo aqui? Pode ser. Vamos. Eu acho que vai gostar de ter tudo aqui, né? Aqui não morre. Eu acho que seria melhor, galera. No chão, na hora. Mas tem goteiro ali também, tem goteiro pra tudo que é lado. Dá espaço, aqui nas quatro. Pode ser. É porque aqui vai molhar você aqui. Não, eu não tenho problema. Mas as suas coisas tem. Não, aqui acho que tá de boa por enquanto. Não tem goteiro. Dá pra ficar aqui. A culpa foi toda sua. A culpa foi total e exclusivamente sua. A culpa não foi minha. O Jefferson, mas não. Eu podia culpar o destino, mas eu não tenho religião. Bom, quer que eu fique pra lá então? Tem certeza? Não, eu vou ficar pra lá. Você quer então? Porque assim. Ah, eu quero um pedaço. Como é gostoso. Esse o Purple fez algo. Ele trocou com você. O pão nunca acaba. O pão medieval gigante. Esse pão foi feito por Jesus. Ele vai crescendo. Deus. Tá com frio? Eu estou. Meio quente. Bom, vou correndo e cobrir a criança. Uh-huh. Chegou lá, cobriu a criança. Pega um puto da vida. O que você vai fazer? Eu tiro o livro. Mas o que tem com esse livro? Procuro algo ali relacionado ao dragão. Ou qualquer outra coisa que ajude. Qualquer outra coisa, estou desesperado. Tá legal. Vou jogar um teste pra mim. De arcana. Certo. Conhecimentos arcanos. Bruxaria pesada. Bruxão. Eu acho que a gente vai ter que ir pro chão. Ah, é. Faz assim, deixa só os dados aqui e as fichas ficam na mão de cada um. Pode ser. Aqui deu 7. 7? 7. Que eu joguei com desvantagem. Tremendo, ainda com medo do dragão. Você começa a pensar no livro e não acha nada de dragão. Dragão, dragão, não encontra nada. Nada, nada, nada. Começo a ler em voz alta qualquer coisa que esteja ali no livro. Isso é muito patrono. Perigoso, pelo amor de Deus, velho. Eu tenho bases aqui. Se eu invocar um outro dragão, é dragão x dragão. Ele tirou um D20. Cara, eu então, William Purple está despedido da nossa parte. Não, mas pensa, se você não conseguir invocar outro dragão, vai ser dragão x dragão, né? Ou vai ser dragão x, dragão mais dragão x cidade. Ele não pensou nisso. Você começa a ler o livro ali, uma página aleatória, aí você começa. Anamatrak, Valbitruf, Volbitempre, Itu, Tere, Achardalon. Quando você grita isso, o dragão ele tá urrando de raiva, ele para, volta os olhos na sua direção, encara você, chega pertinho de você, começa a farejar você, começa a farejar o ar, o que ele invocou? Cidade inteira semi-destruída, né? Tá chovendo aí? É isso, tá. Parece que a gente escolheu um péssimo lugar, né? Vou ficar em pé, então. A gente não contava com a chuva. É, a gente não contava. Tem uma subdeusa da chuva? Aí ele ora, farejo você, farejo o ar. Urra de fúria. Bate as asas, alça voo e vai voando na direção oeste. E desaparece na noite. Fácil, não? Não. Eu podia cuidar disso. Você tem noção do que você fez com essa cidade? Soltei ela. Abre uma porta, sai uma mulher correndo de lá de dentro. Meu filhinho, tá meu filhinho, sai elfa, meu filhinho. Sai correndo com o filho no colo. Ai, você tá bem? Sim, mamãe, a moça me salvou. Eles dois me salvaram. Aos poucos as pessoas vão saindo de suas casas e vendo. Somente vocês três lá fora e o dragão foi embora, como se tivesse sido afugentado. As pessoas vão chegando perto, né? Encosta assim na sua luva, toca em você, toca no seu cabelo prateado. Olha, é uma elfa. É uma elfa. Nossa. Nossa. É isso. Esse aqui eu não sei o que é. Esse aqui é novo. Nem vai saber. Who are you? Não tocando em vocês. What are you? E aí, vocês escutam uma voz. Ei, ei, ei. Afastem-se, afastem-se, afastem-se. Deem espaço, deem espaço. O que é que diabos que está acontecendo aqui? Eu estou usando Frost Limitação. Pra quê? Eu vou escrever... Ele vai escrever o nome dele. Valiant Purple e Companhia em roxo, assim. Valiant Purple e Companhia? Parece assim, ó. Purpurinona roxa brilhando. Acima das cabeças de vocês. Chega uma mulher. Ruiva. Tá? Alta, meio gorda, vestindo-se umas roupas mais sofisticadas. Ela chega, para diante de vocês. Mas o que diabos aconteceu aqui? Como aquele dragão foi embora? E aí todo mundo aponta pra vocês. Adendo, minha capa tá no chão ou a criança foi embora com ela? Porque se ela tiver visto ela de volta. No chão, na hora que a mulher catou assim, a capa caiu pro chão. Então o visto tava de volta, tá? Porque já vai registrar. Todo mundo aponta pra vocês. A mulher olha. Quem são vocês? Tá, eu sei quem são vocês. Quem é o Melian Purple? Infelizmente esse ser que levantou a mão. Eu sou em choque. Tremendo. Uhum. Foram vocês que espantaram aquilo? Sim, eu e meus saudosos amigos. Saudosos amigos. O Orcus morreu, tá ligado? Então. Que Deus o tenha. Vocês espantaram Alastair, o dragão? Espantar é uma palavra muito forte, minha senhora. Espantamos Alastair, o dragão. Estou usando o Deception, que é... Joga. Peraí. Blefar, famoso blefar. Nossa, 2,16. Eu tenho mais 5. A mulher, ela olha assim pra você. Oh, são heróis! São heróis! Heróis do Overcraft. Povo de Deverian! São os heróis que chegaram para nos livrar! Nossa! Do terrível Alastair! Grandes heróis! Não, a gente vai continuar. Vamos fazer um banquete! Em homenagem de vocês! Grandes heróis! Nobres heróis! Eu, a prefeita, Mary Stuart, declaro feriado neste dia! Melhor prefeita. Eu viro pra ela. Se não for pedir demais, não precisamos do seu dinheiro. Eu sei que vocês são uma vida pobre, entendo isso. Apenas se vocês puderem divulgar o nome e mudar até o nome da cidade, se não for pedir demais. Divulgaremos, com certeza, mas vocês pretendem morar aqui pra sempre, não? Com toda certeza não. Mas se vocês forem embora, o dragão voltará pra se vingar. Não, se você mudar o nome para Nova Merlin Purple. Merlin Purple. Eu confundi com Merlin. Não creio que isso seja suficiente pra espantá-lo. Você está duvidando de um mago como eu? Não. Se a senhora... Mas eu duvido da capacidade de sentir medo daquela coisa. Se a senhora permite eu interromper o mágico de criança, a gente garante que o dragão não vai voltar. Eu e... a platinada. Como vocês garantem? Nós vamos caçar. Sério? Sim. Eu olho pra você. Eu cutuco você assim. Opa, conversar aqui. Opa, meu Os bom. Nobres heróis vão caçar o dragão pro povo de Neverian. Você tá sabendo, né, que é um dragão. Aí eu tava. Eu tava em choque. Top. Mas no momento em que ele fala que a gente vai caçar o dragão. Sobe, eu olho pra você. Sim, vamos caçar o dragão. Eu olho pra ele. Vocês vão caçar o dragão, porque eu tô fora. Não. Eu dou um toque nela. Quando você fala, porque eu tô fora, você sente algo tocando na sua perna. Uma coisa gelada. Quando você olha pra baixo, você vê, arrastando a gaiolinha, um lagarto elétrico. Enquanto você olha pra você... Eu pego a gaiola. Eu olho pro cachorro, porque no momento ele ainda não é meu. No momento, eu sou só aberto. Não. Eu olho pra você. Eu ganho o cachorro. E eu vou com você. Ah, barganha perfeita. Então, agora eu tenho que fazer. E bora caçar esse dragão. Plot twist, o Pikachu também é um dragão. Eu nunca vi o dragão e o Pikachu no mesmo lugar. É? Aí ó, viu? O Pikachu ele fica vermelho e fala, eu sou o Bart. Eu sou o Bart. Nossa, é do Pikachu. Nossa. A prefeita, a decreta feriado, serve pra fazerem uma grande festa. E ela fala pra vocês, pois se trouxerem a cabeça do terrível Alastair, o dragão, nós lhes daremos uma recompensa de 200 moedas de ouro. 200 moedas Nobres de ouro? Nobres heróis. Isso é muito pouco pela cabeça do dragão. Isso, 200 moedas de ouro? Isso eu ganho mendigando pra ativar. Eu piso no pé dele, antes dele completar a frase, e eu falo... Ai, ai, ai, ai. 300 moedas de ouro. Vem pra cá. 300? Um momento, nobre herói. Ela se vira, começa a conversar com alguns velhinhos e velhinhas, tá? Dá a entender que é o conselho da vida. Eu não tenho persuasão. Ela vira, volta. Bem, Alastair é um dragão poderosíssimo. Nós sempre mantivemos, assim, um pacto com ele. Nós lhe servíamos uma oferenda em comida, em alguns tesouros, para eles nos deixarem em paz. Não sei porquê, agora do nada ele resolve atacar. Mas se vocês nos livrarem dele, conseguiremos 300 moedas de ouro para vocês. E como eu posso ter certeza de que não tem um polícia, a nobre prefeita não vai me enganar? Como eu poderia enganar um herói poderoso capaz de matar um dragão? Como eu poderia acreditar em uma prefeita que até então tinha o pacto com esse dragão? Não era bem um pacto. Nós não somos amigos. Nós apenas jogávamos comida aos pés das montanhas e um pouco de ouro para que ele nos deixasse em paz. Que dó. Que dó. Chega um ponto que ele existe, né? Você fala. É. Me leva. Caramba, tô chorando pra caramba. Não era um pacto, mas ele sempre respeitou isso. Eu tô vendo que ele sempre respeitou isso. Eu não sei o que aconteceu agora. Mas por sorte, podemos contar com a presença de vocês. Você sorte ou coincidência? Coincidência. Coincidência demais? Bom, devem ser devaneios na minha cabeça. Já estou ficando velho, já. Por favor, livrem-nos do dragão. Trato feito? Trato feito. Aperta a sua mão. Eu levanto a mão. Tenho que discordar de uma coisa. Com licença interferir, mas não é de meu feitio matar esse motivo. Principalmente uma criatura tão bela. Queremos educá-lo como fizemos hoje. Escontei hoje para que ele não venha amanhã. Isso não é motivo para você. Quando ela aponta pra isso, você olha assim, ó. 90% das casas estão sem os telhados. Alguém se machucou? Eu cruzo os braços. Você quer ficar andando de pé, Purple? Não. Não, ninguém se machucou, mas você vai. Porque eu vou te machucar. Se você não parar. Inspiração. Inspiração. Babilônica. Tá chovendo demais. A patinada tá brava, hein? Cuidado. E então, o que que acontece? Caçarão um dragão, então? Sim. Pra matá-lo ou educá-lo? Não sei. Matá-lo. Desde que ele não volte mais aqui. Ok. Por favor, nobres heróis. Salvem-nos. Salvem a vida de Neverian. Neverian. E a gente tá sem bicho pra andar, tá? Nossa, é verdade. Meu servo magistral foi embora. Nós o encontraremos para você, nobre herói. Por favor, nobre. Heroína, perdão. Ai, ai. E eu permaneço quieto quando eu ouço heroína. Isso me deixa muito zangado. O povo da vila logo se reúne, sai caçando os animais, tudo. Eu tenho um entorzinho do cavalo. Seu cavalo? Nós o encontraremos. Eles vão sair procurando o cavalo. Passa uma meia hora, voltam. Eles encontram? Um pônei. Uhum. Um cervo. Mas... e um corcel negro. Lindo, maravilhoso. Nobre herói, infelizmente, Melian Purple, acreditamos que o dragão tenha devorado seu cavalo. Oferecemos este belo alazão para substituir a sua montaria. Dê um abraço ali, né? Muito obrigado. Eu olho decepcionado, porque ele não vai ficar quieto. A gente só olha e dá um suspiro aqui. Por favor, salvem-nos. Considerem-se salvos. Nossa, tá, a gente não dormiu. Tá ligado que tá noite e a gente não dormiu, né? A gente tá... Não, vocês dormirão. Terão estadia por conta da vila, não se preocupem. Agradeço, nobre senhora. E algo? Com certeza. Tudo aquilo que conseguirem beber. Desde que não atrapalhe a caçada, claro. Ah, cerveja não pegada. De um sabor arroxeado. Qual que é desse cara com a cor roxa, mano? Então. Sim, providenciaremos. Enfim. Vocês ganham estadia. Na melhor casa da cidade. Tá? A prefeita cede a casa dela pra vocês. Tá? tá? Ela vai morar, dormir na taverna, sai da casa pra vocês dormirem. Prepara a cerveja amanteigada com suco de uvas. Tipo um sabor exótico frutado. Vocês recebem comida, bebida, luxo e conforto pela noite. A noite passa. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Se, por exemplo, eu saísse à noite pra fazer alguma coisa e eu me exaltou, eu não queria. Se você não dormir, não. Se você sair e voltar e dormir depois, sim. Ah, então eu gostaria de dormir. Só sair sem ninguém perceber. Ok. E ficar olhando pra mim. Certo. Ok. Você vai, sai. Depois eu volto. Anda pela cidade, fica olhando pra lua. Enquanto você tá ali olhando pra lua, peraí, O que vai aparecer para nossa querida Flash? Você tá olhando pra lua, pra nossa querida Flash, e subitamente algo curioso aparece. Você tem a impressão de que a lua sorri pra você. O que você faz? A lua sorriu pra mim? Sim. Eu choro. Você chora? Como assim? Pesado. De medo? Não. De emoção? De emoção. Nossa. Pesado. Olha, arrepiei. Chora de emoção. Quando você chora de emoção, tá? Você sente uma mão tocando seu ombro. Tá? Você tá lá fora, né? No relento, no sereno. Você sente uma mão assim gelada tocando sua mão, né? Quando você olha, você vê uma mulher alta, esguia, um vestido negro, belo, né? Ela olha pra você e sorri. Tudo bem, criança? Eu só consigo olhar pra ela e ficar boquiaberta. Por que choras? Não chore. Pobre criança, vem cá. Ela pega e abraça você. O abraço que ela te dá, assim, é como se fosse uma mãe abraçando uma filha. Tá muito gostoso, muito gostoso. Porém, não é um abraço quente, é um abraço frio. Abraça você com ternura. Ela olha pro alto, assim, olha pra lua, vira pra você e fala, é muito bela, não é? Gostei de você. Gostei mesmo. Vou lhe dar uma dica, um conselho. Olhe além das evidências. Está deixando escapar algo, criança. Preste atenção ao redor. Isso pode salvar a sua vida. Suas lágrimas me comoveram e fizeram vir até aqui. Só pra lhe dar um abraço. Eu agradeço pelo cuidado, pela ajuda. Eu peço as minhas lágrimas. Uhum. Eu sorri pra lua. Sorri pra lua. A lua não sorri de volta pra você. Ela não sorri de volta pra você. Seria mais creepy ainda. Ela pousa a mão delicadamente sobre sua cabeça, alisa seus cabelos prateados. E ela chega, encosta o rosto assim perto de você e sussurra no seu ouvido. Realmente gostei muito de você. Você terá uma boa noite, criança. Dá um beijinho na sua bochecha. Quando ela dá um beijo na sua bochecha, um beijo delicado, tá? Os lábios dela são frios, tá? E quando ela toca, ela fala, agora tem que ir, adeus. Quando ela fala adeus, vem um bafo da boca dela, um cheiro horrível, um cheiro de carniça vem de dentro da boca dela. É bizarro, é bizarro. É uma mulher linda, tá? E porém, com esse cheiro asqueroso saindo dentro da boca dela, tá toda bem cuidada, né? Mas parece que ela não cuidou. Escovar os dentes da higiene pessoal. Tá? Isso te choca. Ela te dá um beijo assim na bochecha, um beijo gelado. E ela fala, adeus. E ela se afasta de você uns dois passos. O que você faz? Eu vou. Pra trás. Tipo, imagina tá onde tá o Alê, né? Ela chega e sussurra no seu ouvido, realmente gostei de você. Dá um beijo na sua bochecha, vai pra trás assim de você. Eu viro pra olhar pra ela. Ela não está mais lá. Sumiu. O que você faz? Eu começo lá, a procurar em todos os, tipo, olhar freneticamente, tipo, onde caralho está essa mulher? Desapareceu sem deixar rastros. Eu olho pra a luz está sorrindo pra você. É. A luz está sorrindo de novo para você. Você tem essa nítida sensação. Você olha, tá lá a lua. Mas quando você olha para ela, dá a impressão de que ela está sorrindo para você. Eu olho para a lua com ar meio desconfiado. Uma voz preenche tudo ao seu redor. Não tenhas medo, criança. Algo tão belo quanto a noite não pode ser maligno. Ah, tudo bem. Eu também. Tinha que ter alguma coisa assim. Olha ao seu redor. Enxergue o que seus amigos não viram. Eu olho ao redor. E tenho que enxergar o que... Nossa, joga em percepção. Você foi mais literal do que isso, impossível. Por favor, quero jogar um pouco. Você tem inspiração, se quiser gastar sua inspiração. Eu só tenho uma. Eu tenho a opção de jogar e depois gastar a inspiração, ou eu tenho que gastar ela antes de jogar? Pode. E eu tenho que... Uma dúvida. Eu tenho... Jogar dois? Ah, você tá jogando com desvantagem. Isso, sim. Eu vou dormir depois. Exato. Só que... Pode apagar essa exaustão daí já. Uhum. Você não dormiu, mas não se sente mais cansada. Ah, tudo bem. Obrigada. Noite. Obrigada, deusa da morte. Deusa que decidiu me fuder. Deusa das trevas. Deusa que decidiu... Aí, se você quiser gastar a inspiração pra jogar com vantagem, não com desvantagem, ah, eu quero. Fique à vontade. Eu quero. Vou gastar a inspiração também. Então, joga 2d20 e pega o melhor resultado. Ok, agora está de noite, não enxergamos. 12 e 4. 12 e 4. Aê, garota. Dá quanto? Percepção. Eu não tenho. Percepção. Joga, soma sabedoria. Mais 16. 16, ok, perfeito. Você olha a cidade. Nenhum prédio foi derrubado. Nenhuma pessoa foi comida. O dragão só atacou a criança ali, né? Mas era um dragão gigante. E você tinha certeza que o dragão era mais rápido do que você. Você não sabe como você chegou até a criança antes que o dragão a alcançasse. A impressão que você tem é que o dragão deixou você chegar na frente. E você olha as casas, nenhum prédio foi derrubado. Só os telhados foram arrancados e nenhuma parede destruída. Com exceção da parede da taverna, na hora que ele levantou a cabeça. Em algumas casas, você olha, tem um buraco na parede do andar inferior da casa, as casas que são sobradas, tem um buraco na parede por onde a cabeça do dragão entrou e saiu. Sem causar outros danos. Fica evidente, fica claro pra você. Ele não tava ali pra destruir a cidade. Ele tava procurando alguém. Ele não tava ali pra matar pessoas. Ele estava procurando algo. Fica claro pra você isso. Fica evidente. Monte de telhado arrancado. Todas as casas reviradas. Nenhuma casa destruída. Nenhuma pessoa morta. É um dragão vermelho. Dragões vermelhos são extremamente malignos. Uma cidade não sobrevive ao ataque de um dragão vermelho. Nunca nem vi. Essa sobreviveu. Saiu imune. Ilesa, praticamente. Entendi. O que vocês fazem? O que você faz? Impiante. Eu volto pra caverna. Ok. E... Casa da prefeita, agora no caso. É, no caso da casa da prefeita. Tá um esparramadão numa cama de palha super fofa. Tá outro esparramadão na outra. Tá todo mundo no mesmo lugar. E lembrando que eu saí depois que eles já estavam dormindo. Certo. Portanto, eu vi onde ele guardou o livro. E eu vou atrás do livro. Não sei, porque ele... Ah, não, ele guarda o livro depois. Ele tá com o livro para ler, né? É, verdade. Não ficou. Eu pensei se tinha ficado na taverna. Okay. Ou se tinha ficado na taverna. Vai dar uma folhadinha no livro também? Eu vou dar uma olhada. Ai, que da hora. Adoro isso. Eu vou dar uma olhada. Você só vai folhear ou você vai querer ler? Eu acho que eu vou folhear. É porque, talvez, se eu fosse um ladino, eu lesse. Só que como eu sou um monge, eu tenho magia também. Então, eu tô me cagando um pouco por isso. Certo. Você sabe é que verdade. Isso pode Olha, ter ali. A deusa da ordem apareceu pra você, cara. Exato. Bom, você vai folheando o livro ali, você vê que é um livro profano. Descreve rituais macabros de sacrifício, pactos com entidades malignas, deuses, demônios, seres infernais. Né? É um livro que descreve o mal em si. Você olha aquilo, te arrepia, você fecha ele, não te dá vontade de ler. Eu feito com os meus bitcoins. O corpo é maluco. Eu... desço. Eu não... A gente tá em andar de cima, andar de baixo? Andar de cima. Eu desço. Eu procuro cordas pela casa. E eu amarro o corpo enquanto ele dorme. Porque eu vou interrogar ele amanhã. Mas, gente... Só o Cisazita aqui, né? É o complô. É a academia anti-P. É anti-P. E guardo o livro na minha Ok. E você foi roubado, amarrado. E vai ser interrogado. Eu sou, hein? É. Não pode. Ok, tá. O Purple tinha um nível de exaustão, né? Sim. Sim. Vamos supor, pra simplificar aqui. Você tá tão cansado que o Nil não percebeu que você é amarrado. Manhã seguinte. Vocês acordam e o corpo amarrado. E? Que brincadeira é essa aqui? Olha, eu não sei de nada. Acho melhor me desamarrar enquanto estou sorrindo ainda. Eu acho melhor você se explicar. Me explicar? Ok, eu sou corpo. De onde você vem, corpo? Eu não tenho intimidação. Então. Você nomeou um reino? Um reino. Qual o nome daquele reino que o símbolo são três raposas? Três raposas? Naruto. Cube! É Cube. Vídeo. É o nome do reino. Um dos pontos desse reino é a enganação, as pessoas se enganam muito. É Allen. Allen, eu sou de Allen. Cadê esse? Ah, achei. Esse aqui. Oh, Allen. É. Vem do reino de Alien, reino da intriga. Eu não sei do reino que eu quero vir também, então... Eu não sei depois, não. Depois a gente vê, depois a gente vê. Relaxa. Eu só tenho que lembrar o nome da deusa. Pra vocês depois, então tenho um esse reino é no sul, amigo? Porque você falou que tem... Ah, tá, é o reino mais ao sul de onde vocês estão. Esse reino aqui bonitinho. É que não dá pra acreditar em tudo que o Purple fala. Não dá pra acreditar em, tipo, 75% do que o Purple fala. Eu viro ali e falo que sou diabo. Quantos anos você tem, Purple? E perdi as contas. Eu sou quase tão antigo quanto a própria árvore. Mas será que você vai deixar com o meu punho? Na sua face? Depende. Aí ela tem que roubar dos três de fora. O seu punho? O bastante, eu garanto pra você. Mas por que essa raiva toda? Estamos bem, estamos vivos, estamos no luto. Graças a quem? A nós. A nós, vírgula. Eu levanto da minha cama. Nós, eu não se refiro a nós três. Nós, a gente se refere a mim, que é principiante. Você invocou o fucking dragão. E todo mundo esquece do final agora. Não, ninguém esquece do final. Horas, horas, ninguém se machucou. Vamos lá, me desamarre. É. Ninguém se machucou, cara. Ninguém se machucou. Fale um, apenas uma pessoa que tenha se machucado. Ninguém se eu. Machucou. Eu fiquei aterrorizado com aquele dragão. Você tem noção dos anos e anos de tratamento mágico que eu vou ter que fazer pra poder esquecer aquela cena toda? Não seja por isso, eu sou especialista nisso. Não! Não! Eu não quero nada que vem de você. Purple, eu não confio em você. Eu não confio na sua. Eu espero que isso fique bem claro. Olha, um pouquinho mais de time que o Rai ia ser você perfeito. Você só anda comigo preso. Você me deixou magoado, porque eu confio muito. E você só anda comigo? Você sabe que, pra mim, você é quase uma irmã que eu nunca tive. Que bom que eu não sou a sua irmã. Porque se eu fosse, eu teria vergonha de compartilhar meu sangue com uma pessoa tão desprezível, decrépita e orc como você. Orc. Agora a senhora está me ofendendo. É a intenção. Nobres heróis, com licença, trouxe o café da manhã? Muito obrigado. Chega um cara todo empolado, né? Parece que é o cara que toma conta. Eles trouxe o café da manhã aqui, estão frutas, pães, queijo, tortas e carnes. Ele fala alguma coisa sobre a cena? Vou deixá-los à vontade. Eu tenho uma dúvida. Presta de destinação é voz ou gestos? Os dois. Gente, desculpa, eu encarno um pouquinho. Não, você é ótima. Agora posso comer? Não. Se vira. O que tinha tanto? Só pra mim. O que tinha tanto na bandeja? Nossa, frutas, carne, queijo, leite, tortas. Eu pego as frutas pães. Porque eu não como carne nem derivado. Ok. Olha pro purple. Eu ainda vou descobrir o que você esconde. E quando isso acontecer, eu espero que você esteja preparado. Porque eu vou tirar uma flecha no meio. E sai. Quando você fala isso, você vê um vulto passando pelo canto do olho. Pula em cima do peito do Purple. Do quê? Do Purple. Pula em cima do peito dele, né? Uhum. Você olha, tá um lagarto elétrico. Fora da gaiola. Pula no peito dele. Faz uma careta pra você. Enquanto você... Vou enfiar uma flecha, ele... Fica fazendo gestinhos pra você também, né? Tá acompanhando ela. Não, é problema meu. Na hora que você vira e sai, o lagartinho... Eu posso falar fica Pikachu aqui no trovão? Vira e sai também. Eu posso. Oh. Então eu vi. Eu vi. Choque do trovão. Ele olha pra você assim, dá um choquinho em você assim. Só uma ameaçinha. Você viu o corpo dando uma tremida assim na... Vocês acabaram de perder um ótimo amigo. Eu nunca tive um amigo. O que eu tinha era um companheiro de viagem. E agora alguém. Lágrimas falam dos olhos do Purple. Eu posso soltar uma falsa assim? Pode. Você tem Deception? Joga o teste pra ser bem convincente. Tem, né? E você não precisa mais jogar com desvantagem tudo. Porque já foi sua exaustão. É. A desvantagem dele é 3. 15? E mais 5. 20. Mas no caso, shows, é pra corre... enganar a gente, né? É, então começa a escorrer uma lágrima resistir. Dele e aí vocês vão jogar um teste de resistência de sabedoria. Dificuldade é 20. Eu tenho o wisdom? Não. Eu tenho não, mas você tem sabedoria, eu então... Não, eu tenho um wisdom aqui mais 3. Então, mas... mais 3 mesmo. É, a gente precisa tirar 20 mais 3. Dá só um minuto. Você chamaria, vá. Para de ver. Então, ele ganhou um personagem. Ele chorou, mas ele não podia, eu não... Se afetou, mas eu entrei em prantos também, porque isso me afeta de uma forma muito, muito, muito forte. E... Já que eu tirei 3 mais 2. E aí eu olho pra você e falo, você acredita nele? Você é tão idiota quanto eu. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. As bye, pessoas bye. Observando. Agora que eu me toquei. E você é tão fria quanto a minha mãe. Caraca. E aí eu vou me servir, né? Que sinistro. Espera só um minutinho, deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Claramente, tá um clima bem tenso na sala. Tá um clima bem tenso. Bem tenso, eu amarrado assim. Opa. Não, você não tá amarrado assim. Com uma bola de ping-pong na boca. E aí virou BDSM. Aí virou... Não sei se era o foco. Níveis, não sei se era o foco. Nada de bondade, por favor. Beautiful doctor out. Eu só viro ali. Fome aqui. Por favor. Se vira. Você não tá... Não, eu pego um pedaço de queijo e levo até ele. E aí, eu infelizmente vou me arrepender muito por isso, Purple. Mas eu dou comida na sua boca. E eu como minha maçã. Acredite, minhas intenções são boas. Por mais que eu tenha cometido isso. Eu não acredito, Purple, mas fora de cogitação, sabe? E é isso, acaba a cena, galera. Encerrou. Muito obrigado. Agora é a hora que o Jefferson brota com o plot twist, entendeu? Então, agora é a hora que o nosso mestre diz o que tá acontecendo. Bom, que a gente tá comendo, basicamente. Sim. Não, isso aqui não, isso aqui ok. Ok, beleza. Bom, então vocês se alimentam, tá? O Purple come lá deitado, amarrado. Que dó. Melhor ainda. Que dó. E... vocês começam a ouvir trombetas dentro da cidade. Umas trombetas tocando assim, perto de onde vocês estão. O que vocês fazem? Eu pego o meu capô, que agora eu tenho outro. Uh-huh. Mesmo, coloco. Agora todo mundo já tem a vista ainda assim. E saio pra ver o que tá acontecendo. Só você sai? Você sai junto? Eu demoro um pouco, porque eu tenho que desamarrar o Purple. Ele me comoveu demais. E uns 5 minutos depois eu saio pra ir de encontro com ela. Eu vou sair também. Ok, você é a primeira a sair, Bipiante. Quando você chega lá fora, você vê, tá a cidade inteira reunida diante da casa da prefeita. Uns caras... uns plebeus ali, uns fazendeiros, tocando trombeta, tudo desengolçado, desafinado. Pessoa simples. Né? Com as melhores roupas que eles possuem, né? Famosa roupa de missa, né? Os caras tocando a trombeta. E a prefeita, oh, nobre heroína... que vai partir em jornada rumo às montanhas sanguinárias para nos livrar do dragão. Nós, a cidade de Neverian, viemos saudá-los e lhes desejar uma boa partida, uma boa jornada. E aí passa um tempinho e vão chegando aqueles dois. Você sabe o que está acontecendo, Bifinete? Eu acho que eles estão expulsando a gente. Ok. Imaginava isso. E aí, cachorro? Pronto pra tomar no cu? E aí a gente parte? Vocês vão? Nós vamos, né? Ok. E aí, Purple? O que você quer fazer? A gente fazer uma reunião ali fora da cidade. Monta ele no coração. Eu monto no meu servo magistral. Pra sempre, meu pônei. Um pônei. E vamos todos. Ok, vocês vão saindo, o povo vai aplaudindo vocês enquanto vocês vão passando. E eu, né? Vou observando. Vão jogando trigo em vocês. Nossa. Eles não têm flores ali, mas eles vão jogando trigo mesmo, que é o que eles têm ali. Né? É um desfile de três pessoas e um lagarto. Tá? Basicamente lindo isso. Um lindo lagarto, diga de passagem. No fim, eu acabei ficando com dois presentes. No fim você acabou ficando com dois. Não, fiquei com um presente melhor ainda. Eu criei uma aliança estável com você. Eu não confio em você, você não confia em mim. Mas ambos não confiamos no Purple. E ambos confiamos no nosso cachorro. É. Então. Vou usar esse lagarto. Bom, vocês vão saindo, indo em direção ao oeste, em direção às temidas montanhas sanguinárias, lar de monstros e criaturas temíveis. Ok? Estão perdidos. Gostaria de fazer a reunião agora? Ok. Colocar tudo na mesa em pratos limpos. Lavar a roupa suja, você quer dizer? Eu não canto de roupa suja. Mas... é muito metido. Eu mostro pra eles a magia que ela também limpa as coisas. Aí eu limpo as patas no cavalo. Jefferson. 157. Com mais uns 10 minutinhos a gente finaliza por hoje? Fechou. Dá pra vocês? Uhum. Vocês estão de boa? Dá. Beleza. Então voltou a ficar forte, né? A gente passou o primeiro dia. É, a gente virou o dia. Sim. Vivos. Vivos. Então, Purple, o que você tem a dizer? Você eu gostaria de mim, mas... Nossa! O Pikachu é o melhor personagem. Não, o Pikachu é quase que um personagem vivo. Quer dizer... igual a gente, olha, participante da mesa. Eu viro ali pra vocês. Bem, eu tenho que dizer que eu não sou um bom lutador. Não sei me defender. Você jura? A gente ainda lembra da cena com o dragão. Posso não ser interrompido? Não. Não? Continue. Que surreal isso, mano. Ok. Bem, eu não sou um grande lutador, porque de onde eu venho, o que se valoriza não é isso. E bem, realmente não sou uma pessoa muito agradável. Cometi alguns pecados no passado. Me arrependo de quase todos eles. Quase? Bom. Quase. Pecado. Quase. Não ser interrompido. Enfim. Continua. Mas o meu objetivo ainda assim é proteger as pessoas de Arthur. No fundo do meu coração. Mas eu acho que o caminho pra isso não é ir às montanhas sanguinárias. Mas nós não vamos às montanhas sanguinárias. Bom, e é algo que deixamos nós à mesa. Vamos? Não. Você viu o tamanho daquele dragão? A culpa dele. Ele vai à montanha sanguinária. Eu só queria dizer que o dragão não voltará mais. E como você pode garantir isso? Você... Olha, como posso explicar? Eu tenho um item do qual eu adquiri no caminho, que vocês devem ter visto, mas não sei, que nesse livro há criaturas, eu posso tanto invocá-las quanto dissipá-las em dois tempos. E o dragão sabe disso. E ele não voltará pra lá. Mas quando você fala, ele não voltará pra lá, vira noite, de repente, porque uma sombra gigantesca cobre a luz do sol. É Ragnar, é Ragnar. Diz que é Ragnar. Não. É a porra do dragão. Um dragão gigantesco passa por sobre vocês, obscurecendo a luz do sol, indo em direção à cidade. Isso é tudo, pessoal. E eu vou matar você. Eu só tenho uma daga, gato. O que você quer que eu faça? Bater a carteira do dragão? Ai, mano do céu. Eu queria muito saber se a ideia do dragão realmente foi do Alexandre, sabe? Então. Olha, que já conversou. Falou que já falou porque se foi. Eu não quero mais matar o Purple. Então. Eu quero matar o Alexandre. O dragão vai em direção à cidade. Poucos minutos depois, vocês escutam os gritos e o som da destruição. O dragão começa a atacar a cidade novamente, deixando seu covil lá, abandonado e desprotegido. O que vocês fazem? Eu vou pro covil. Vocês que se virem. E eu saio. Eu nem espero. Eu não espero eles responder, eu e meu servo magistral. Tipo, isso que eu narrei agora foi o pensamento do Ladino. O dragão foi pra cidade. O covil está vazio. Covil tem tesouro. Eu sou o Ladino. Pior, o covil deve ter alguma coisa que eu posso trocar por uma arma boa. Que eu tenho uma daga. Uma faca de pão. Correu pro covil? Corri pro covil. Eu não esperei nem eles responderem. O que vocês fazem? Eu talvez estivesse um pouco enganado. Eu olho pra ele, eu pego uma flecha e eu acerto o purple, se eu puder. Você vai tacar nele? Nele. Pode tentar. Tá. Então você vai jogar. Adendo. D20. Ela pode escolher se o ataque é fatal ou não. Ou é o dado que diz. Ele vai ser fatal. Mas eu posso escolher onde eu miro? Pode, pode. Se você quiser atacar num local que não vai matar, tudo bem. É, eu não quero matar o corpo. Ok. É porque... Vai dar uma flechada na bunda, por exemplo. Por mais tipo foda que seja, ainda é culpa dele, entendeu? Então okay. Eu ainda tenho que saber. Se você quiser, você pode dar uma flechada de raspão nele, causa tipo, dano mínimo. Cortar a orelha? Tipo... Cortar nossa, a orelha. Nossa, que problema. Não, não, orelha. Tipo, já tira o Diver, gente. Tipo, sim, ele sim. Ele atira a faca. Uhum. É, mais ou menos isso. Que só dá uma triscada, assim. Então, ó, você vai jogar fazer uma jogada de ataque à distância. Tá. Como funciona isso? Você vai jogar o D20 e somar o seu modificador de destreza. De destreza, sim. Mais obrigado. O seu bônus de proficiência. Que é... Então, você vai somar aqui com aqui. Vão ser 4. 12. Quanto que é a sua classe de armadura? 12. Certinho. Então você igualou a classe de armadura, passa. Arranha ele. Você tá querendo causar dano mínimo, então. É. Tira um ponto de vida só. Ai. Mano, uma luz. Foi só um ameaço. Doeu? Ah, dói um pouquinho, sim. Deu um cortezinho, né? Mas você percebe, assim, é nítido, né? Uhum. Ela dispara a flecha, mas não pra te matar, só pra dar um tiro de aviso. De raiva que ela tá. Eu bufo, assim. Eu toco uma magia numa árvore e tal. Pra... Ok. Pra espantar a raiva. É, só pra ela tipo, mostrar que eu também sou meio poderoso. Ok. Que rajada que mística. Um louco! Ele vai usar! Você faz assim, gastar. Ele vai gastar no dia, ao invés de gastar dia. No dragão. Esse daqui é um truque. Ele olha assim pra você, dá aquela bufada. Dá um raião na árvore. Aí você sente. Croc, mordendo sua canela. Você olha, tá o lagartinho. Voltando assim. E vai pra junto dela. Eu viro pra ela. Eu sou ruim. Posso dar uma outra ação? Pode. Mas não vou fazer isso. Eu posso usar a corda? Ah, mas eu não quero. Posso não ser interrompido? Não, fale. Ai, ai. Eu olho pra ele e falo: você não sabe do que eu sou capaz. E você muito menos. Eu guardo meu arco, pego meu pônei e volto pra cidade. Cidade? Me deixaram um dilema. Eu não quero ir nem pra um nem pra outro. Ah, ele pode ir pra outro caminho, então? Eu posso, mas... Pode. Nossa, a gente vai se separar mesmo? Então, no primeiro dia, galera... a gente... Então, não, eu... Só quero... Lei número 1 do RPG, nunca separe o grupo. Não, mas eu quero ver o que tem naquela caverna. É porque eu... É que assim, eu não acho que seja condizente com o que o meu personagem tenha mostrado até agora... Deixar ir pra caverna. Sim. Eu, Eloise, teria... Voltado pra ajudar a cidade, com certeza. E o Ladino é super plausível, não, o cara ir pro tesouro. Não, eu não acho condizente eu deixar grandes oportunidades fugirem da minha mão. Eu tô querendo dizer, tipo, por exemplo, a Eloise provavelmente teria ido. Né? Não, o Marcos provavelmente teria se cagado nas calças e. Né? Mas assim, tendo em vista que eu me fugi pra salvar o menininho, uh-huh, e tudo que eu já fiz, eu não, sim, acho que seja condizente. Não, perfeito, perfeito. Inspiração pra vocês. Qual a sua ação para ganhar inspiração para os dois? É. Para os dois. Estão agindo de acordo com o personagem. Ai, e aí, Melian Purple, uh-huh, o grande herói? Ou nem tanto? Eu paro olhando assim para um lado e para o outro. Nenhum dos dois gostam de mim. Paro assim. Ai, ai. Eu vou em direção ali à cidade. Ok. É isso, vai atrás da pessoa que te odeia. Ah, os dois odeiam. Então... Mas eu odeio mais, claro. É verdade, eu me comovi. Mas ele foi onde está a oportunidade de heroísmo de provar o nome de Melian Purple. Inspiração. Eu não acho que ele tenha pensado nisso. Gente, não acredito, eu tô jogando uma hora escuridão, que engraçado. Então. Ai, ai. Bom, cidade. Quando vocês chegam, mais um monte de telhado arrancado. O dragão enfurecido. Putaço da vida. O que vocês fazem? Eu tento achar a página que eu usei da última vez. O livro não tá com você. Você eu procura tento. O livro e não encontra ele em sua mochila. Fudeu! Eu tenho uma coisa que pode parecer dragão, mas eu não tô encontrando ela aqui. A gente tem que voltar pra casa da prefeita. O que é? Eu preciso te ajudar a encontrar. Um livro. Mas não qualquer livro. É um livro um pouco, vamos dizer, oculto das trevas. Das trevas. Sim, estava comigo até ontem à noite. Quando... Você perdeu um livro das trevas. Só me ajuda a encontrá-lo que a gente consegue, pelo menos, tirar o dragão daqui e salvar algumas pessoas. Não é isso que você quer? Salvar pessoas? Olha lá, criancinha. Vamos lá, me ajude. Você sabe o que o dragão quer, Purple? De dragão perto de vocês. Acho que lá ninguém te já de pergunta sobre Purple. Eu entendo o que ele disse. Você fala dracônico? Não tem nada escrito. Escolha agora, sim ou não. Eu posso falar dracônico? Pode, vocês têm direito a escolher idiomas adicionais. Eu quero. Você fala. Todos falam comum, um idioma comum que se fala no reinado. Tá? Você fala elfo. Porque eu sou meio elfa. É meio elfa. Tá? E vocês vão ter direito a um idioma adicional por cada ponto de modificador de inteligência que vocês tiverem. Qual que é o modificador de inteligência de vocês? Um. Então você tem um idioma adicional que você pode escolher o dracônico. O meu é um também. Então todos vocês vão poder escolher um idioma adicional. O meu é dracônico porque eu quero entender o que esse dracônico. Pergunta. Okay. Pergunta. Eu falo o idioma das ruas. Então... Isso é uma outra coisa. Ok. Isso é uma outra coisa. Esse é tipo de swag, tá ligado? Mano, você não tem swag. Eu posso ver o livro de monstros? Eu pode. Não quero ter que escolher agora, porque eu não quero falar dracônico. A gente tem duas não, pessoas. Não, tudo bem, você isso. Pode escolher depois, se você quiser. Cadê o livro de monstros? Porque o dracônico é o que tá na pauta agora. É, né? Que eu não tô com eles, então dane-se, né? É porque a inteligência, okay, ela pode vir a aumentar conforme a gente vai evoluindo, né? Sim. Então eu posso aprender novos. Vocês podem ir treinando novos idiomas. Tudo bem. Não precisa necessariamente... Eu quero falar algo que eu acho que vai me ajudar. Eu posso deixar assim, você... galera? Não. Pode. Pode, à vontade. Se quiser usar a minha, eu acho mais conveniente falar do sol, já que Sim, perfeito. Então, minha língua é o absoluto. Ok. O que condiz perfeitamente com o que aconteceu. O dragão, você só percebe que ele fala um idioma estranho e fala seu nome. Eu entendo o que o dragão falou. Você entende. Que foi? Ele fala, encontrei você novamente, o que se diz servo de Ashardalon. Diga-me o que você sabe, Purple. Quem é Ashardalon? O que você sabe, Purple? Eu escutei o Ashardalon dele ou... Sim, é. O Ashardalon e o Purple. E o Purple. A única coisa que você entendeu. Eu falo ali, eu sou Melion Purple, servo de Ashardalon, falo em pessoal, servo de Ashardalon e aquele que provavelmente será o detentor, o segundo maior detentor de todo o poder de Arton. Eu não entendo, obviamente, o que ele falou. Ok, não entende, né? Ele olha pra você e fala em Abissal, segundo maior detentor de poder? Pelo menos é o que eu almejo. É o que veremos então. Vai me esclarecer algumas coisas. Pega você. Pega o Purple. E aí você olha pra baixo. Tá o Pikachu lá arranhando o pé do dragão. E dando choque. O dragão olha pra ele, olha pra você. E aí você só vê ele falando... Pega você. E o Pikachu gruda assim na pata dele. E o dragão alça voo. E voa com vocês em direção das montanhas. E vai esmagando vocês. E você está lá. No meio das montanhas. Não, mas eu... E aí você vai andando, andando, andando, andando. E aí de repente você se depara com uma caverna gigantesca. Tá? Na encosta de uma montanha. Uma caverna enorme, enorme, enorme, enorme. Acho que eu vou de perder as montarias de novo. Então, merda, eu perdi duas montarias. Infelizmente, meu servo tá sempre comigo. Caverna gigantesca, que passa fácil. Dois dragões daquele ali pra entrar. Eu entro. Você entra? Eu entro. Ok, você vai entrando. Sorrateiramente, joga stealth. Quando eu tirei, só Deus sabe. Sei. Sete. Não, mas eu tenho a... Você tem, eu soma tenho. Lá. Não, não tem. Não, te... não, não tem. Não, eu não peguei stealth, eu peguei play of hands. É o batedor de carteiras, não, mas não é silencioso. Ué, gente, todo mundo precisa saber que eu sei roubar. Você pode roubar e sair correndo. Todo mundo precisa saber que eu sei roubar. E aí? Que você vai entrando silenciosamente, sorrateiramente. Percorre um longo corredor até que você chega no fundo de uma caverna toda iluminada. O que eu vejo? A luz vem do alto, a luz do dia. Porque o topo da caverna, ele é aberto. Você está num local que é um chão quase liso. Tá? E quando você pisa, você percebe que a rocha daquele solo, ela foi derretida. E ela tem um aspecto vítreo agora. Como se fosse um chão de vidro mesmo. Uhum. Tá? E aí você vai andando por ali e aí você vê no fundo de uma gigantesca câmara uma pilha de tesouros. Gigantesca. É só ouro ou tem itens? Ouro, pedras preciosas, armas e armaduras. Todos os seus sonhos estão ali naquela pilha gigantesca. Deixa eu pensar. Eu posso... Eu não tenho stealth, né? Isso que é o foda. Eu me aproximo. Eu posso usar a percepção pra tentar ver se ninguém tá me olhando? Pode! É. Muito bem não, pensado. Não, é porque eu não joguei o dado certo, né? Meu dado é o transparente. Aí, ó. Viu? 12. Ok. Dá quanto? Não sei. Deixa eu ver quanto é que eu tenho. 12 mais 7 é igual a 19. 19? 19. Ele vai perceber. Eu vejo alguém? Você ouve uma respiração. Essa respiração é humana? Não. Parece uma criatura muito grande respirando. Eu já decidi a língua que eu quero falar. Parece uma montanha respirando até. Então, mas eu já decidi a língua que eu quero falar. É, qual? Eu quero falar a língua dos anjos. Ah, famoso celestial. Uhum. Muito bem. Então você fala celestial. Sim. E eu, em celestial, me apresento. Ok, como você se apresenta? Quem vem lá e quem habita nessa caverna. Caverna. Caverna. Eu... Sky Soul Guard, filha de Glinda Echo Voice, venho aqui humildemente pedir uma troca. Eu ouço alguém? Sim. Responde pra você no idioma celestial também. Ok. Quem é você? Aproxime-se, Sky. Eu vou. Eu pego meu servo colossal e eu me aproximo lentamente. Enquanto eu me aproximo, eu pergunto. Eu digo, no caso, né? Você não me respondeu. Quem é? Eu sou Listrix, a dominadora. E sai uma dragonesa vermelha tão grande quanto o dragão que atacou a cidade. Sim. Ela sai de dentro. Do meio, não, emerge de sombras que até então você não tinha percebido. E vai rodeando você assim. Pergunta. E se coloca entre você e a saída. Pergunta. A gente falou dragão, dragão, dragão. Ok. A gente conseguiu diferenciar se era um dragão macho ou fêmea? Porque senão eu pergunto pro dragão se ele é o dragão que atacou a cidade. Então, eu não uso magia de uma pessoa que tem jogador aqui. Eu acho que não conseguiria diferenciar, não. Ok. Então eu pergunto. Ok. Eu esqueci o nome dela. Eu sou Listrix, a dominadora. Foi você, Listrix, que acabou de atacar a cidade? Não. Noite? Quem foi? Por que pergunta, Sky? Tem uma barganha pra fazer com seja lá quem for esse dragão vermelho. Barganha? Barganha. Você traz o que ele procura? O que ele procura, exatamente? Meu amigo sabe o que ele procura. Quer dizer, amigo é, né, ser formado demais. Qual o nome? Mas... Qual o nome de seu amigo? Ai, é o Purple. É Merlin Purple, minha senhora. Merlin Purple. Pois bem, aguardarei o retorno dele. Como você tem certeza? Essa informação valerá por sua vida, se nos for útil. E o que eu ganho com isso? Sua vida. Não irei devorá-lo. E você acha que é o suficiente? Não dá valor à sua vida? Acha que ela vale tão pouco assim? Eu dou valor ao que eu ganho com a minha vida. Ah, e o que gostaria de ganhar? O que você tem que eu, como ladino, gostaria de ganhar? Ah, além de ouro, é claro. Um assaltante vem em busca de nossos tesouros. Pelo contrário, vem em busca de conhecimento. Conhecimento? Uhum. Alguém quer pão? Eu quero um pedaço, por favor. Eu tô pegando aqui. Você vai conhecer as minhas presas se o que disser for uma mentira. Garanto que não é, minha nobre dragoa. Veremos. Ok. Mas temos um trato? Temos. Desde que você aceite isto. Aí, ela aponta aquele dedo que é do tamanho de uma Scania assim na sua direção, estica a unha assim, toca de leve sua testa. Arde pra caramba! O que eu ganho? Arde pra caramba. E você ganha uma marca na sua testa. Uma marca como se fosse um dragão tribal. Uhum. No meio da sua testa, feito. Obrigado, nobre dragão. Não deve agradecer quando recebe uma maldição. Você realmente não conhece minha mãe. Ah, é? Sim. Veja, meu marido está retornando. Vejamos se você fala a verdade. Ou se a marca que eu coloquei em sua testa irá consumi-lo de forma lenta e dolorosa. Vejamos. E aí? Fica tudo escuro. Uhum. E aí você vê um par de asas gigantescos se fechando e se precipitando lá dentro um enorme dragão vermelho. Pousa, estremece tudo. Quando o pouso estremece tudo, você sente uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. O lagartinho tá lá segurando forte, assim, o dedo do dragão, ele dá um choque. Tem algum tipo de juramento sagrado nesse mundo? Tipo? Ele fez uma promessa agora e ele fez uma maldição. Mas, por exemplo, eu não poderia aplicar uma maldição nele. Pelo menos não do jeito que eu tô, no nível agora. Uhum. Então tem, tipo, por onde exemplo... Onde eu anoto a língua que eu falo? É, em Port Jackson. Aqui embaixo. Se eles jurarem pelo Stige... É, eles não podem quebrar a promessa, tem algum tipo Vocês de Vocês podem jurar pelos deuses, invocar o nome de algum deus aí. Minha deusa nem sequer existe. Fazer um juramento de sangue? Não, o juramento foi a maldição. Não, é só um exemplo pra... Sim, é possível. É inventar, nele. Bom. Mas você não viu tudo isso. Vocês pousam, os dragões começam a conversar em dracônico entre si. Eu tô entendendo. Você entende tudo. Listrix fala pra Alastair que aquele humano chegou dizendo que tinha uma informação que lhe interessava e que Merlin como é que é? Purple. Merlin Purple sabia onde estava o que ele procurava. E aí o dragão, né, o Alastair fala, responde para ela em dracônico: olha que coincidência, pois eu trago em minhas mãos o tal Purple. Ele se diz um servo de Ashardalon, o dragão, deus, demônio. What? Aí ele vira para ela e fala: vamos interrogá-lo. Se eles não revelarem o que nós queremos saber, vamos devorar todos eles. E aí o dragão para de falar um com o outro. Soltam vocês três no chão. Jefferson. Vamos parar? Não, por isso. É, a preocupação você com não falou que tinha que sair. Seus afazeres. 10 não, pra 6. Eu ia sair, mas não vou então mais. Ah, não, então vamos. Tem eu ia aqui, sair galera. 10 pra 6, mas não vou mais. Se você quiser, ir embora. É, dá mais um pedaço. Vamos fechar pelo menos a cena. Uh-huh. Eu tinha que ir embora pra levar minha mãe na igreja, mas diz que tá um temporal pior do que aquele que não, deu aqui em Araraquara. Até porque tá chovendo. Por favor. Aí ela fala: não, fica aí, aguenta um pouquinho. Fica, vou ficar. Da manhã, é, por favor. Você tá loucão, né? Eu ia fazer cachorro quente pro Raniel. Desculpa, Raniel. Não, vai dar tempo. Não dá pra ir muito mais. Nossa, também, não. Sim. Tá? Nossa, a gente tá 3 horas já. Não sim, parece. 3 horas. 3 horas que a gente começou a jogar. A gente tava fazendo ficha hoje. Né? Não parece. Ah, mas valeu a pena criar ficha. Valeu. Quero matar você. Eu não, por favor, Merlin Purple. Eu não, quero você. Te usar. Eu quero te usar. Quem como... criou o Merlin Purple? Eu infelizmente tenho que usar o Merlin Purple pra alcançar meus objetivos. Não, estou sendo usado, fui preso e fui roubado. Eu sou a vítima. Você é o menos vítima aqui. A gente sofreu tudo que você causou. O dragão solta vocês dois no chão. Vocês três. Né? O lagarto também. O Pikachu também. Que hilário isso. Que hilário. E nenhuma das outras. Nenhuma das outras vezes que eu mestrei isso teve lagarto elétrico. Nenhuma. Nunca. É o único e especial. É literalmente o Jefferson. Né? Aí o dragão chega, fareja você. Os dois cercam o Purple, farejam ele. Vou contar depois o que aconteceu numa outra vez que eu mestrei. Fareja você. E aí eles falam no idioma comum: diga, Purple, você que se diz um servo de Ashardalon. O que quer que eu diga? Onde está o que eu procuro? Procura Ashardalon? Claro que não. Diga-me então. O seu amiguinho ali disse que você sabe onde está o que eu procuro. Diga agora. Ou dar... serei obrigado a devorá-lo. Eu posso dar uma olhada de intimidação? Pode. Você está querendo intimidar quem é o dragão? Não. Ué. O Merlin Purple tem que seguir o que eu digo agora. Eu rolo os dados? Eu acho que nem precisa, né? Porque tem dois dragões vermelhos cercando ele. Tá mais do que intimidado ali. Uhum. A gente olha pra ele, porque eu não sei, né? Vamos lá. Eu viro ali. O que procura é... Como assim você não sabe? Como assim ele não sabe? Ora, eu sei o local e muitas coisas, mas não sei, não sei aquilo que você procura. Vocês nem sabem de nada. Em minha defesa, Merlin Purple dizia saber. Saber... Fala sobre veremos o que ele sabe. O dragão vai com a mão assim na sua cabeça. Aperta a sua cabeça. Você se sente sendo esmagado assim pelos dedinhos dele que se fecham assim. Imagina a sua cabeça aqui. Tic. Se fecha assim na sua cabeça, ele começa a esmagar você. Sua cabeça começa a esquentar, arder. Né? E a impressão que você tem é que uma bolha de ar gigantesca invade o seu cérebro e começa a inchá-lo, como se fosse explodir sua cabeça de dentro pra fora. Quando o dragão te solta, você tá zonzinho, totalmente atordoado, né? Então, o dragão, ele sabe? Você mentiu. Eu menti? Ele não sabe de nada. E o que que acontece com essa maldição agora? Aí vira o dragão? A dragão olha pra você e fala: parece que eu vou ter que derretê-lo. Aí o macho fala: espere. Vai. Tic, cata você também. Uhum. Né? Mesma sensação. Cabeça quente, ardendo, dá a impressão de ter uma bolha de ar dentro da sua cabeça querendo explodir. Solta, você está zonzo, atordoado. Sim. Né? Ele também não sabe de nada. Eu olho pro dragão e pergunto em draconiano. Uhum. Ok. Se ele procura o livro. É evidente que não. Entendi. Agora... Ok. Agora entendi. Você fala o nosso idioma. Falando em dracônico. Não. Você fala o nosso idioma. Sim. Presta respeitos à raça superior que nós somos. Eu me curvo e falo todo o meu respeito aos superiores e magnânimos dragões. Pergunta. A gente tá entendendo o que que tá acontecendo, porque eu e eles somos totalmente zonzos agora. Sim, vocês estão zonzos, atordoados, e ela falando com eles no mesmo idioma deles. Então a gente não tá entendendo... Os três se comunicando, vocês não estão entendendo nada. Nossa, vai ser é um traindo o outro, traindo o outro. Diga seu nome. Bipiante. Bipiante. O que você sabe? Eu não sei muito. Eu apenas sei que ele... Eu aponto pro Purple... Está tramando alguma coisa. E eu acredito que não vai ser bom para nenhum de nós. Ele é inocente. Não foi ele que fez o crime. Se você o acusa e conhece tão bem a nossa raça, também é suspeita. E foi. E foi. Você fica zonzinha também. Todos ficamos. Os dragões se olham, se entreolham. O Alastair fala, ela também não sabe de nada. Afinal, o que vieram fazer aqui? Três idioma comum. E covas de três dragões, de dois dragões, né? Uma com uma tatuagem tribal super cool. O outro. Né? Não. É o Purple. Eu ainda respondo. Eu venho atrás de conhecimento. Meus motivos, provavelmente. Mas dragão. Chega contando mentiras pra proteger sua vida, imagino. Com todo respeito, não sei com quem eu falo, se é o homem ou a mulher. Ou pra proteger aqueles aldeões ladrões. Quem confiaria em um ladrão? Ninguém confia em um ladrão. Ninguém confia em um dragão. Exato, as pessoas nos temem, o que é muito melhor. Nossa, não vai dar, né? Eu queria tanto ter uma barganha com esse dragão, mas não vai ser hoje. Digam quem foi naquela vila que roubou o nosso filhote. Eu imaginei que pudesse ser o filhote, mas eu fiquei com medo. Sério? Nossa, nem passou pela minha mente. Sim, muito que... Pra mim, revelaram uma fraqueza. E vocês sairão com vida e tesouros. Puta merda. Sei, calma. Olha. Eu acho que eu sei. Caralho! Eu não tenho. Como assim você acha que sabe? Como que é o nome da menina? Me ajuda. Ah, da menina da taverna? Eu tô falando com ele no jogo mesmo. Ok, estamos em on. Da menina da taverna? Ai, ela não tem nome. A gente não perguntou. A gente não perguntou o nome do estaleiro também. Eu vou falar aqui. Tudo bem? Eu vou falar em língua normal. Vocês lembram o nome dela? O pai dela gritou o nome dela. É Tina. Tina, ah... Gente, eu não tenho nada pra poder usar. Nossa, eu tenho intimidação. Vai intimidar o dragão. Dois. Não vai, não vai dar certo. Maldita pessoa que eu não peguei. Diga o que sabe, o que descobriu. Eu acho que pode ter sido o taverneiro. Ou a filha dele. Mas não havia nada lá. Eu mesmo procurei. Quando nós chegamos... Quando encontrei este maluco que se diz servo de Shardalon. Com licença, mas tenho que me interpor aqui. Você me raptou no caminho. Tudo bem, você tem esse poder, já que é uma das criaturas, se não a mais criatura mais forte de Arthur. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Gosto de sua bajulação. Até aí tudo bem. Não estou sendo bajulador, estou sendo verdadeiro. Mas isso dá um coice no dragão. Você revistou minha mente de uma forma não confortável. Revistou a mente de alguém que considero muito. De uma pessoa que não me considera, mas eu considero ela muito. Isso é verdade. O que ele diz é verdade. Então ele considera? Ele me considera? Sim. Por quê? Né? Então. Bem, e agora enche-nos de perguntas. Entendo que você pode fazer isso e deve ter seus motivos, mas não acho que nós três não me agrada dizer, mas somos meros, nem aventureiros, saibamos do que se trata. Peço que... A gente que... tava indo pro festival. Então a gente tava indo ver trigo. Peço que nos permita ir embora, já que não sabemos sobre isso. Conhecemos, tipo, pouquíssimas pessoas. Posso dizer que a minha fama é uma mentira, mas eu sim tenho um mestre, e sim, ele é poderoso. Posso dizer que a única pessoa que me considera um fã é um mero mercador que carrega uma carroça e vende grandes artigos. E é isso. Permita-nos que vá embora, assim, pedindo com respeito, educação e sensatez. Permitirei. Mas antes eu quero saber, vocês estavam na vila. Um daqueles aldeões roubou o nosso filhote. Eu vi os rastros que conduziam até a vila. Ninguém vem aqui, todos nos temem. Todos nos respeitam. Trazem-nos apenas algumas oferendas por temor. Seria um a cada mês. Como seria um filhote de dragão? Ele é pequeno, novo ainda, mas não indefeso. Teria que ser alguém com poder para conseguir capturá-lo. A única criatura forte que encontrei pelo caminho foi o Minotauro. Ele é mais forte que um Minotauro, isso eu posso lhe garantir. Então não conhecemos ninguém que tenha capturado. Um Minotauro só conseguiria capturá-lo com ajuda. Mas é um filhote. Ele é velho. Do tamanho de uma ovelha, aproximadamente. Talvez se me disser a aparência. Parece comigo. É um dragão. É vermelho. Majestoso. Belo. Glorioso. Ele cita mais 15 adjetivos enaltecendo a si próprio. Eu acrescento mais um que ele não tem usado. Ele vira pra você e fala: gosto de sua bajulação. Repito, não é uma bajulação. Eu vi os rastros que conduziam para aquela vila onde vocês estavam. A gente não conheceu esse NPC ainda. Digam quem roubou. Eu sei que não foi o taverneiro, pois eu farejei e vasculhei dentro de sua casa. E não havia nem sinal do meu filho lá. A única coisa que eu encontrei foram os rastros. Os rastros de uma carroça que veio aqui e sorrateiramente levou meu filhote. Então você está falando de Ismael Ariot. Você sabe quem foi que roubou meu filho? Eu pergunto para ele. Você viu tudo aquilo que eu vi, correto? Assim, pela minha mente. Ele não tem nome de velho. Apenas as últimas 24 horas. Bem, conhecemos um homem chamado Ismael Ariot, que carregava uma carroça. Capturava criaturas como aquele camaleão, ou para maiores, bem maiores, como uma pantera mística. Não vi, desculpa. Como uma criatura mística numa gaiola. Não, você viu assim, mas de relance. Ele que viu um detalhe a mais, que ele ficava meio que piscando, mudando de cor. Bem, não querendo ser um acusador, mas ele captura criaturas fantásticas e místicas, que é algo que o seu filho com certeza é. Onde está esse homem? Ele estava indo em direção ao... onde ele estava indo mesmo? Ele estava indo para encontrar um... Pro norte. Não importa, não há tempo. Vocês me guiarão até esse homem. Se ele estiver com meu filhote, ele será meu jantar. Ok, tudo bom? Permite. Subam em minhas costas. Vamos lá. E o que para que sejamos mais rápidos. Se meu filho estiver com esse homem, suas vidas, liberdade e tesouros. E essa marca? O que eu faço com ela agora? Ela sumirá se eu retornar com meu filhote com vida. Caso ela não suma... Você não existirá mais. Até ele ficou tipo... Mano, não, porque eu tô tipo... Eu acho que é meio óbvio. Não, tipo... A gente... Olha, a gente tá no auge do lançamento de Game of Thrones. Eu posso virar um não morto. Aquele momento que então, o dragão para e olha assim, eu sei que vocês são criaturas inferiores, mas pô, vamos lá, né? Ajuda os farms um pouco. Gente, eu só queria um item. Eu eu subo lá nas costas dele. A gente realmente vai subir na costa do dragão? Sim. Não causa nenhum dano, tipo? E... Não. Ah, tudo bem. E o meu... Tipo, a escama dele é do tamanho de uma cama. Não é que nem o Eragon montando na Safira quando ela é novinha, okay. Se ralando todo. Você já assistiu Jovens Titãs? Já. Ainda não vi, cara. Tem um episódio que é de Dungeons and Dragons, que o nome do episódio é Montando no Dragão. Sim, eu achei que fosse uma referência. não era. Não era porque essa aventura surgiu antes de Jovens Titãs em Ação. Que massa, cara. E o meu servo magistral? Como o servo dele... Como eu posso garantir que... Minha esposa cuidará bem dele. Sua esposa cuidou muito bem de mim também. Então você não tem o que temer. Será que não? Duvida da palavra de um dragão? Duvido da palavra de um homem. Sempre. Os homens são ambiciosos, traiçoeiros. Os homens acima de todos são pecadores. Exato. Os dragões são a perfeição. Suba em minhas costas, homem pecador. E aproveite um momento de glória que terá. E aí eu subo e acaba a cena. E aí, né? Quando vocês sobem nas costas do dragão, ele infla as asas. Uhum. Dá uma lufada de vento assim, como se fosse um relâmpago. Ele acende aos céus e voa na direção que vocês indicarem pra ele. Em busca do homem da carroça. Ok. É, galera. Vamos lá recuperar meu trovo, é isso? É, vai dar a mesma coisa. Né? Gente, vamos parar por aqui hoje? Vamos. 3, 25,